estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. Hoje um assunto, acho que todo mundo já teve um momento bacana assim na vida. Um assunto foda. A gente está aqui para falar de momentos memoráveis, digamos assim. Momentos que você não esquece, isso não significa que seja bom. Exato. Antes de começar o podcast, vamos pedir para vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Dá 5 estrelinhas lá, igual o Swed falou aqui nos offs. Parece que tem pouca avaliação, mas não é bem assim. Tá bacana. E você tem algum assunto peculiar que você quer falar pra todos, ou pelo menos pra, sei lá, 30 mil mensais, por enquanto, envie seu texto no contato@locomotiva26.com.br. Ah, mas eu posso escrever sobre futebol? Não, futebol não se enquadra no perfil do Locomotiva 26. Vocês sabem o que a gente gosta se vocês acompanham o nosso site e se vocês acompanham o nosso podcast. Novamente, contato@locomotiva26.com.br. Envia lá, vai ser bacana, vai ser bonito e é isso aí. Eu sou Rafael Tanicho e olá, seres providos. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede. Tomate não, caqui. Mas Suede, você já deu a brecha hoje? Hoje não. Fala galera, aqui é o Eric e eu sou tão fodido que eu esqueci minha frase. E eu sou o Pedro Tanicho e eu paguei pra ver o filme do Wolverine. Nossa. Ok, então vocês perceberam que hoje o assunto é só me fodo nesta merda. Vamos aos e-mails. Como a gente tá pouco se fudendo pro que vocês vão achar do e-mail no começo do podcast, já tivemos reclamações, hein? Já? Teve, é. Uma pessoa bem polêmica chegou pra mim e falou, pô, vocês podiam colocar os e-mails no final do podcast e tal, mais sei lá um? O quê. No final? É, então, eu achei meio... Mas a graça do podcast tá no comecinho, nos e-mails, que você vai escutando, verdade, vai se preparando. Verdade, pode ouvir os e-mails e desligar já, não precisa nem ouvir o resto, né? Pois é, o que é que tá? Ah, mas por quê? É o aquecimento. Porque um podcast nerd que a gente tem por aí, eles falam a minutagem que você vai ter que pular e tudo mais. Não, a gente quer que vocês ouçam os e-mails também. É bacana, pô. Sim. O e-mail é bem engraçado também. De repente o tema é um tema sério e, pô, não, a gente não vai dar tanta risada como a gente gosta de dar ouvindo os Locomocasts. No e-mail é a oportunidade pra você dar risada pra caralho. Sim, no e-mail sempre tem surpresinha, né? De vez em quando. Exatamente. Sempre de vez em quando tem surpresinha. E é por aqui que os ouvintes novos se identificam a maioria das vezes. Sim, também. Então vamos fazer uma leitura de e-mail gigantesca hoje. Vamos. Em homenagem a essa pessoa. E o primeiro e-mail é do Diego José Moreira Leandres de Matão, grandíssimo homem concha. Nosso companheiro de viagem. Você quer fazer de novo isso? Não. Tá grandíssimo homem concha. O Suede tá imitando um Murloc. Não, o Murloc é... Que merda. Mas enfim, Diego José Moreira Leandres, o homem concha de Matones. A profissão dele, ele tá desempregado agora. Ele não tá desempregado, babá? Né? Não é babá? Caralho, não, velho. Tanto que ele foi com a gente pra Jundiaí, porque ele não tava mais tomando conta da cria. Não mais? Não mais. É, ele vai vir aqui sábado? Ele ficou desempregado. Caraca. Que triste. Ele vai vir aqui amanhã, você quer dizer? Isso. Datando o podcast. Não, sábado pode ser qualquer um. Amanhã. Ele não falou exatamente o dia que a gente tá gravando. Daqui 20 anos ele vai vir aqui em casa. Ele tá livre. A menina já vai ter crescido já, pelo menos. Nossa senhora. Não, casal. Então vamos fazer outra promoção aí. Procura-se um emprego pra homem concha. Procura-se uma criança pra homem concha cuidar. Nossa. Como babá, hein, gente? Como babá, ok? O e-mail dele é assim. Olá, amiguinhos. Oficialmente, esse é meu primeiro e-mail do ano, então gostaria de... Deixa eu jogar no modo avião. Ah, não. Pensei que não tava no modo avião. É o print. Vamos deixar isso. Acontece direto. É, ok. Olá, amiguinhos. Oficialmente, esse é meu primeiro e-mail do ano. Então, gostaria de desejá-los grandiosos dias e muito carvão para que jamais parem. Mais carvão? Porra, o Krampus já trouxe um monte. Puta que pariu. Vai durar esse carvão, hein, cara. Pra cacete. As pessoas nem sabem, né? Galera, especial de Natal desse ano, por favor. favor, de fones. Tá pronto. Obrigado. Já, tá pronto. E nos próximos 5 anos. Tá pronto já o especial do Natal desse ano, vocês não sabem. E no fim do ano a gente vai fazer um puta drama, falando que tá em cima da hora, mas na verdade tá pronto desde já. Vai atrasar essa porra 3 dias também. Vai fazer tipo Nerdcast, vai... prometer o negócio dia 25 semanas. E soltar dia 3 de março. A gente vai virar 3 dias sem dormir, mas tá tudo certo já. Mas vamos lá. Queria dizer que o episódio de Natal foi incrível. No grupo vocês sempre enviavam alguns spoilers e diziam o quanto vocês queriam garantir a qualidade desse episódio em especial. Por isso, meus parabéns. Valeu. É nóis. Pronto. É, o grupo, pra quem não sabe, né, o que ele tá falando, é o grupo do WhatsApp que a gente tem, que já a gente fala dele, mas tudo bem. Por isso, meus parabéns, a imersão na história foi maravilhoso. Maravilhosa. Tem alguns erros de concordância aí, mas de boa. Mais motivante do que muitos filmes 3D. Fora a história, atuação e personagens. Coisa de outro mundo, aquele tal Suede. Hã? Por que eu? Ah, não sei, cara. Sei lá, hein, Suede. Porra, coisa de outro mundo, os personagens, né? Não, eu era meio normal, né? Gente! O Suede tem anteninhas agora? Coisa de outro mundo. Enfim, mudando um pouco de assunto, já questionado algumas vezes de por que enviar e-mails, decidi então dizer aqui, no meu primeiro e-mail do ano, o que me motiva. O profundo. Que te motiva? Sinto que algo profundo vem aí. Música motivacional, superação. Músicas dos textos que eu faço por literatura. Música dos textos que você faz por literatura. Beleza. Sempre que indico Locomotiva 26 e o que eu considero carro-chefe, o Locomocast, peço para as pessoas a quem indiquei, se gostarem, que enviem pelo menos um e-mail. E é então que elas indagam. Por que eu deveria enviar? Fora toda aquela questão que vocês sempre dizem que é como um pagamento e também um reconhecimento pelo trabalho, nesse momento, em um clima de retrospectiva, me recordo do meu primeiro e-mail lido pelo pessoal do Locomotiva. Foi algo fabuloso, pois nesse momento deixei de me sentir apenas mais um ouvinte e me senti literalmente como um passageiro dessa locomotiva. Você se sente mais próximo como um amigo e a amizade de vocês que ganhei com o meu primeiro e-mail é algo que carrego com muita estima. Sem falar que passou a ser divertido ver as minhas palavras jocosas serem ditas e ouvidas por vocês e também por outros ouvintes. Por isso, tenho a certeza de que se pelo menos um e-mail for enviado, as pessoas poderão sentir o mesmo que eu. Mais uma vez... Opa, mais uma vez... Mais uma vez, desejo a todos um feliz ano que se segue. Muitos abraços e até o próximo episódio rumo a essa estrada de ferro galáctica. Porra, velho. É nóis, cara. Tocou o fundo do meu pâncreas. Tocou. Isso é a prova de que o pessoal que escuta a gente não só são nossos ouvintes, mas também acabam se tornando nossos amigos. Exato. Próximos. Exatamente. O Homem Concha foi um caso, assim, extraordinário. É, foi viajar com a gente e tal. Ó, eu não conheci o Homem Concha até ano passado. Eu também não. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Nunca tinha ouvido falar do cara. E o mais engraçado e, assim, tipo, absurdo é que ele mora na mesma cidade. Exatamente. Que a gente. Exatamente. O cara que achou a gente algum site que agrega podcast, foi ouvir, mandou um e-mail, ele também não sabia que a gente era daqui, e aí a gente conversou, pô, o cara é de Matão. Sim, e assim, isso foi muito bacana, porque assim, a gente realmente tenta abraçar como amigo essas pessoas. No caso, o Pedro Pérez também foi outro cara que foi assim, com outro podcast que eu tinha, que porra, há umas semanas atrás a gente foi visitar ele, gravamos um podcast que vocês vão ouvir aí mais pra frente, tudo bem que é um podcast meio sem pé nem cabeça. Mas é legal. Totalmente sem Mas pé nem foi cabeça. Outro amigo que a gente conquistou e, tipo, você que tá ouvindo pode ser uma dessas pessoas também, que um dia de repente a gente vai pegar e passar o fim de semana aí com vocês. Exato. Pro Pedro Pérez que deve tá ouvindo agora, ou se não pulou a leitura de e-mails, queria reforçar aqui agora pra todo mundo. Caramba! Queria reforçar o que eu te disse agora pra todos os ouvidos. Você, cara, é uma pessoa que vale muito se conhecer enquanto a vida perdurar. Então, grande abraço e vou, a partir de agora, chamar você singelamente e carinhosamente de PP. E o Homem Concha de quê? De HC? Não, de neném. O Homem Concha fica bonito. Homem Concha. Eu então só chamo de... É uma patente, concha. Né? É uma patente. Não, exatamente. Cara, chamar ele de neném. O PP é mais pra enviadar um pouquinho. Nossa. Ah, não, mano. Mas, ó, novamente, vamos agradecer aí, como a gente falou, dessas pessoas que a gente conheceu através do podcast e acabaram se tornando amigas nossas, né? As pessoas sensacionais. Vamos agradecer também a Bruna, né? A esposa do Pedro Pérez. Sim, a Bruna. Fez pães deliciosos. Moço, que puta que eu pariu. Que eu pariu. E o Vitor Pérez também, que, pô, cedeu o chimarrão pra gente. O Vitor é um cara muito gente boa também, que não deu tempo da gente conversar muito, mas deu pra ver que ele é do caralho. E ó, Vitor, sempre alerta, hein, cara. escoteiro. Ah, tá. Então... ele faz lances. Homem Concha, muito obrigado pelo seu e-mail. Bom, a gente vai estar junto aí muitas vezes ainda. E é isso aí. Um abraço, Homem Concha, no nosso duro e peludo coração. Não confunda com outra coisa. Próximo e-mail, Eric. Que isso, Eric? Mr. Outcast, vulgo enfermeira, vulgo Nívoro Starone Abiboldo. Sobe aí o som pra ele. Ele começa assim, you think you got it? Oh, you think you got it? Ele começa assim, fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu gostaria de começar me desculpando com vocês. Ah, que isso, velho? Não precisa. Eu falei que ia mandar um áudio para o cast de vocês. Ah, não, para isso de eu preciso vocês, pedir desculpa. De vocês, é. De vocês. Não, o cast vocês, é nosso. Vocês, não é só nosso. É nosso, digo, você que tá ouvindo também é seu esse cast, pô. Sim. Só não peça dinheiro. O meu, o seu, o nosso. Caramba. Porque nem a gente ganha, né? Então. Comitê Revolucionário Ultra. Mas aconteceram uns imprevistos. Meu celular parou de funcionar e não se coloca vírgula aqui. E meu PC tinha dado problema. Ou seja, eu estava ilhado sem ter como me comunicar, preso em uma cidade no meio do nada chamado Dobrada. Lombrada. Só tem lombada lá. Pra quem não entende, pro ouvinte que não entende, Dobrada, quantos habitantes tem Dobrada? Uns sete. É a família do Outcast. Mais dois ou três. Mais o Davi e mais alguém. É, o cara que cuida da grama lá é o prefeito. Exato. E assim, tem mais lombada do que habitante. Sim. É, pra quem assistiu o Rei Leão, aquela hora que o Mufasa tá apresentando o reino pro Simba, que ele mostra aquela parte escura que não é pra ele ir lá nunca, Dobrada fica depois. Exato. Nossa, ué. Aí ele coloca aqui, entre parênteses, conhecida como cu do mundo. Peço desculpas de coração por não ter mandado o áudio. Cara, de novo, a gente já falou que não precisa. Ah, é, relaxa. Não, precisa sim. Mas... é, precisa, mas tudo bem. Mas mudando de assunto... Mudando de assunto? Desculpa por não ter mandado o áudio, tá ligado? Mudando de assunto, em caixa alta. O cast de Natal ficou maravilhoso! Puta que pariu! As facas voam tudo, explodiu o som. Caralho, essa luz urbana. Fazer umas lanças. Eu ri, eu chorei. Sim, eu chorei igual criança. E os olhos já estão até marejando, só de lembrar. E é claro, me divertir muito ouvindo minha parte. KKKKKK. Sério, pessoal, fazer o papel de Nivo foi uma experiência muito boa. E realizei o sonho de verão. KKKKKK. Devo dizer que teve... não sei se vocês vão concordar em manter isso. Mas teve uma pessoa que veio falar comigo e disse que achou melhor o nosso especial de Natal do que o especial de RPG do Guilherme. Nossa, eu queria ouvir isso de alguém. Eu ouvi também. Depois eu quero nomes. Aí ele fala que eu realizei meu sonho de verão. KKKKK. Ver o Suede fazendo a voz do Crampo às 3 da manhã. KKKKK. Eu pensei que o sonho dele era ser um gnomo. Né? Tudo bem. Entre parênteses, a melhor parte foi quando apareceram aqueles caras no muro falando que a gente tava mexendo com o Exu Bolinha. KKKKK. Putz, não, então foi isso, a gente vai deixar pra um podcast mais pra frente aí. Vai. Que a gente vai falar desse especial de Natal, mas depois a gente... deixa a gente se recuperar ainda, porque a gente ainda tá com algumas sequelas desses dias. Demais. Gostei muito da retrospectiva de 2016. Também que... ó, é aluno seu, você não tá entendendo, a culpa é sua, cara. Fazendo aula de português pra ele. É, não, ok. Você tava aula do quê pra ele? De inglês e de... porra! Na próxima vez ele tem que mandar inglês o e-mail. Beleza, manda em inglês no próximo podcast. Hey, ah, you think you got it? Também gostei muito do retrospectiva de 2016. Também... mas discordo com uma coisa. Tá, ok. O Locomotiva não pode morrer! Em caixa alta. Não, mas pode acontecer, né? É, pode. A gente não pode descartar essa possibilidade. O Locomotiva é um ser inanimado que não morre. É igual o Kiss, né? O Kiss? É, mas o Gene Simmons falou, quando eles se aposentarem, eles vão colocar outras pessoas no lugar deles. Spice Girls. A gente pode fazer isso, né? Começar a treinar a próxima geração. Né? É por isso que o Álvaro tá aí. Pra treinar eles e continuar sendo estagiário. Você é o mais novo, então. Ah, e por falar nisso, ri muito com os melhores momentos do Locomotiva também. KKKKK. Eu ri de novo das mesmas coisas que já tinha rido e até mais. KKKKK. Vocês superaram com a zoeira, galera. KKKKK. Então, é isso. Gostaria de agradecer por ter gravado com vocês. Primeiro, sendo a imortal enfermeira travesti adolescente na puberdade. Ótima definição, cara. Mano. Adorei a definição. E por ter sido o Nivo. Essas experiências com certeza estão entre as melhores melhores que já vivi. KKKKK. Então, é isso. Vou me despedir por aqui, galera. Continuem com esse trabalho maravilhoso de vocês, trazendo sempre o melhor material para nós, fiéis ouvintes. E continuem tornando o dia das pessoas que ouvem os casts melhores, melhores pessoal. Melhores, pessoal. Melhores, vírgula, pessoal. Vocês são fodas! Em caixa alta. Ah, e mais uma coisinha. No final, em caixa alta. É isso. Bom, acho que a gente não vai falar muito sobre o podcast especial de Natal, porque a gente tem planos, inclusive mais pra frente aí, quase no fim do ano, a gente vai fazer um making of de como foi fazer o especial de Natal. E como será, né, o próximo, que já está pronto, só que a gente vai mentir pra vocês, falar que estamos tendo muito trabalho, tá? Ou pode ser uma mentira e não tá pronto e vocês acreditaram, ou também pode ser que a gente mentiu, tá mentindo e já tá pronto realmente. Não, é de mentiras. Ou então a gente simplesmente não lançou especial de Natal e isso tudo de vocês aí, histeria coletiva. Exato. Verdade. De tanta gente colocar hype em cima, vocês acreditam que não saiu um especial de Natal. A gente não sabia que tinha saído do ano retrasado, né? Né? Sim. Então... Existe Natal ainda? Natal? Que ano que a gente tá, cara? Natal? Peraí. Suede, que dia é hoje? Cara, eu não sei. Suede, que dia que é hoje? É 18 de janeiro. De que ano, velho? 2019. Oh, crap. Isso, peraí. Chupa, Jovem Nerd, tá ligado? ok. Então é isso aí. Outcast, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente fica muito feliz sempre de receber e-mails. E dessa vez você mandou um e-mail grande, hein, cara? Pô. É, eu gostei de não, ver. Não, assim, não é grande. Pô, desculpa pelo e-mail grande. Assim, a gente gosta de ler e-mails assim. É tipo uma soma de todos os seus e-mails que mandou até hoje, deu esse. Exatamente. É, até uma coisinha off que a gente tinha falado do seu último e-mail, ele falou só isso que ele mandou? É, né? Exato. Tá, mas tudo bem, as pessoas não precisam saber que a gente xinga elas não, por trás. Não, jamais. Não, ele mandou por telegrama. Sim. A gente não xinga vocês, viu, pessoas? A gente... Seus bandos de viado. A gente adora vocês. Enfim, vamos para o próximo e-mail. Mas peraí. Vocês estão ouvindo essa música? Será? Será? Mentira, mano. É ele mesmo? É hoje? É hoje? É hoje? Puta que pariu, então... Não, vai. Olá, queridos amigos. Aqui quem fala é o Pedro Pérez. Puta que pariu, velho! Pedro Pérez, cara. Ó, ele prometeu pessoalmente pra gente que ia mandar um e-mail para cada episódio. Pois é. Então... Sério isso? Sério, sim, ele falou sério. Quando a gente tava... Eu acho, mas ele mandou? Deve estar até no podcast. Ele acabou no final, de mandar pra ele. E-mail, o primeiro cast agora que a gente voltou de lá. Tá. Eu buguei. Caraca, você é um animal, cara. Gostaria de parabenizá-los por vocês terem salvo nosso Natal. Tá certo, salvo? Tá certo, né? Tá. Foi uma história muito legal e muito bem editada. Não quero falar não, mas está melhor que muito especial de fim de ano por aí. Opa! É. Quem que estamos falando? Quem que a gente tá falando? Não sei. Sem nerdagem, gente, 2019? Vamos lá. Hã? Sem nerdagem, vamos lá. Bom, apesar do teor mais sério que a história levou no... Peraí. Sem nerdagem? É. Não é nerdice, não? Sei lá, é mesmo, nos dois não existe? Neologismo. Ele inventou um agora. Liberdade poética. É, dá licença. Nerdice já é neologismo. Nerdagem. Apesar do teor mais sério que a história levou próximo ao final do episódio, que foi uma excelente parte, por sinal, a parte do Expresso Polar. Ponto. Ótimo. Entenderam? Agora sim. Ele falou que a parte séria foi do Expresso Polar e foi excelente. Então tá. Não posso deixar de citar o quanto ri com o Suede ganhando a harpa de boca e tocando logo em seguida. Que pariu. Tem que colocar essa merda em tudo agora, né? Tá parecendo o DR. Ah, cara. É meu xodó. Berimbau de boca. Que o DR coloca em tudo? Hã? Orgia de traveco. A gente coloca o DR em tudo. É. Quero destacar também a locução do Gnomo, que esqueci o nome. Feita pelo passageiro Outcast. Simplesmente perfeito. Gostei bastante. Só gostaria de fazer uma correção. Deu tanto trabalho. Não é a locução. É um duende. As falas, é a interpretação, né? Barra dublagem. Interpretação. Desculpa, Pedro Pérez. Parabéns novamente a todos, meus amigos. E obrigado por mais uma incrível produção. até. Uma produção Locomotiva 26. Então, nos siga nessa viagem. Versão brasileira. Até uma parada que eu tava falando pro Álvaro esses dias. Eu sinto muita falta aí de alguns podcasts que fazem especiais de fim de ano. De algo um pouco mais sério, sem satirizar pra caralho. Sim. A gente começou do nosso jeito, exatamente como a gente é. Tudo que tá lá, todas as falas foram revisadas por cada um. Então, cada um colocou o seu jeito de falar. É, basicamente, todas as minhas falas eu mudei. O Fred que fez o roteiro. Assim, também, né? E eu acabei mudando quase tudo. Ah, a gente interpretou, né? Você trocou né? um palavrão por outro. A do PT, todas as vogais eram prolongadas. Era. Sim. Mas não, assim, é mentira. Não é assim também. Preconceito. A gente não interpretou nós mesmos, sendo a gente, né? A gente não forçou nenhum personagem ali. Isso que é o mais bacana. Então, tipo, lá vocês conheceram a gente da forma nua e crua, como a gente é no dia a dia. E na parte do Expresso Polar, o Pedro Pérez até veio me perguntar. São experiências verdadeiras, reais mesmo, de vocês? Sim, são experiências que a gente... São momentos das nossas vidas, né? Que a gente passou. E eu acho que falta um pouco dessa seriedade em alguns especiais de fim de ano, porque senão acaba virando a mesma chacota de sempre. É, todo mundo faz brincadeira, faz piada e tal... A gente fazer do mesmo jeito só vai ser mais do mesmo. É, exato. E não seria a gente. Eu tenho uma teoria que eu trago comigo das teoria peças da Branca que eu de fiz. Neve? Não, a teoria que trouxe pra que trouxe que só tem um, você pode ter sete? Não. Caramba, é essa. Fazer os outros MC virem Maiara, cara. É fácil. Fazer os outros irem é fácil. Fazer os outros chorarem não é tão fácil assim. Exatamente. Depende. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Mas assim, o humor também é difícil. A gente já conversou sobre isso. Não, sim. Quanto ao ser específico é complicado, mas é muito mais fácil fazer rir do que fazer chorar. Sim, a gente fez chorar pessoas de nichos diferentes ali. Sim. A gente trouxe pessoas novas com esse podcast de Natal. Com esse especial de Natal. Sim. E são pessoas que não obrigatoriamente estão habituadas com o mundo que a gente está habituado. Então, e outra, fora o estilo de vida mesmo de uma pessoa que mora na capital, por exemplo, e a gente que mora no interior. Então, são coisas que... Aquele momento no Expresso Polar foi um momento que realmente foi para remeter as lembranças que essas pessoas também tinham das vidas delas, né? Então, ficou bacana por causa disso. É, agora, todo mundo tem um ponto da história que gostaria que não fosse verdade, por exemplo. Não que necessariamente essa parte do Expresso Polar tenha sido o pior que já aconteceu na nossa vida ou que realmente aconteceu dessa forma. A gente interpretou alguma coisa parecida. Foram momentos marcantes ali, né? Vamos deixar específico mais pra aquele especial vai fazer perto do final desse ano. E assim, você falou... O que mais você falou? Só isso. Mais fácil fazer rir do que chorar. Ah, melhor do que muito podcast faz aí de fim de ano. Eu não sei se é melhor do que muito podcast. É diferente. É que assim, eu sei qual muito podcast o Pedro Pérez tá falando. E eu vejo também pelo lado desses caras que já lançaram 6 episódios de RPG antes desse atual deles. Eu não vou citar nomes, não sou processado por isso. Mas soltaram 6 episódios de RPG. É difícil você continuar naquela pegada, tá ligado? E também é difícil você sair totalmente dela, porque você tem seu público pra agradar. Quando você chega num nível desse, você tem que manter seu público. Você tem que entregar o que eles já esperam. E querendo ou não, tanto que a gente fala da nossa característica pessoal, eles também têm a característica pessoal deles. Sim. Então isso é muito singular. A identidade, eles sim, é dele. É muito singular. É a mesma isso. coisa que reclamar do RPJ que o Não Salvo fez, o Não Ovo fez. Foi basicamente um especial de RPG baseado numa família indo comprar as coisas pra ceia de Natal. Foi zoado pra caramba, mas é o jeito dos caras. Então é aquela coisa, ao meu ver, eu não gosto de falar é melhor, é pior, é diferente. Sim, é diferente. É diferente. Talvez seja o que falta. São vivências diferentes. É diferente, principalmente no sentido de que, tipo, a gente já faz vocês rirem em quase todos os episódios que a gente solta, né? Porque a gente sempre, independente do tema, mesmo se for um tema sério, a gente sempre faz do nosso jeito, que é o jeito brincalhão e tudo mais, que é pra fazer vocês rirem realmente. E nesse a gente, acho que o maior critério desse, a gente chegou e falou, vamos fazer as pessoas chorarem, né, cara? Vamos tentar emocionar. Mas aí vai ter muita coisa que vai vir por aí que a gente vai tentar fazer vocês terem traumas eternos. Sim. E rirem pra cacete, chorarem pra cacete. E por aí vai. Se perguntarem se vale a pena viver. Exato. E assim, não esperem do podcast de Natal desse ano, 2017. Se tiver, já gravamos. Quem sabe? Não sei. Que seja algo semelhante ao do ano passado. Porque de repente a gente pode mudar totalmente a pegada. Que pode acontecer. A gente já conversou até sobre essa possibilidade, né? Deixando até a diretriz um pouco mais cabeça, nada da sua vida espere algo igual. Exatamente. Sempre seja atento à mudança. Se você estiver apto a esperar uma mudança, você nunca vai se decepcionar. Exato. Na verdade, não espere. É isso que causa... Não espere, realmente. A decepção. A surpresa, né? O esperar é o que causa a decepção. E assim, a gente fez vocês chorarem no último podcast de Natal. Pode ser que nesse próximo, não. Sim. Então, quem sabe? Vamos ver o que vem por aí. Vai ser uma aventura. Sim. Mas aguardem. Tem muita coisa que vai rolar antes do episódio especial de Natal. Óbvio, né? Cabeças. A gente falou do grupo do WhatsApp. Aliás, primeiro, se você quer fazer assim como o Diego José Moreira Leandres, como Outcast e como o Pedro Pérez... PP. Pô, ele vai levar isso, né? Eu vou levar isso. Vai. Carinhosamente, PP. Eu vou levar você de volta lá na casa dele e você vai ter que falar com ele só como PP o tempo todo. Mas exato. A partir de hoje eu vou. Puta que pariu. Ai, PP. Aí, Pedro Pérez, fodeu. Quem mandou que ele conhecesse esse cara? Mas aí, ó. Se você quiser fazer igual eles, o que você vai fazer? Vai mandar um e-mail pra gente, né? Pô, vamos mandar um e-mail, vai ser bonito, vai ser bacana. O Homem Concha deu uma ótima definição do que... da importância do e-mail, tanto pra gente, como acaba sendo pra vocês, de repente a gente se torna amigos e tudo mais. Então, enviem seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Ele falou mesmo, querendo sensualizar, mas tudo bem. Repita, Pedro. Ah, foda-se essa merda, vai. Ok. Não, não, e... mano. Já que a gente tá falando pras pessoas se fuderem, vamos falar do nosso grupo do WhatsApp. E aí, como funciona esse grupo do WhatsApp? Ah, você tem que entrar naquela bosta daquele grupo do Facebook, Passageiros do Locomotiva e... Passageiros do Locomotiva de merda. Transportador de esterco e clicar no link que tá fixo no topo do grupo, que vai te levar diretamente para o WhatsApp. Você tá dentro do grupo, não precisa de nenhum imbecil te aprovar nem nada. Só pro grupo do Facebook, mas isso aí acontece na hora. Exato, claro que assim, a gente exige pelo menos um protocolo social ali, né? Porque, pra evitar qualquer merda, né? Mas enfim, façam parte do grupo do WhatsApp, vamos ser amiguinhos, vamos trocar ideia todos os dias, vai ser bonito, vai ser uma beleza. E é isso aí, agora vamos definitivamente ao tema, a não ser que alguém queira desfalar mais alguma coisa. Eu quero que tudo vá a merda, que se foda. Era isso que eu tava esperando. Baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile ou aparecer na TV. Pode até ir pro baile ou aparecer na TV. Baby doll de nylon combina com você. Ok, histórias de fudido. Suede. Oi. Não, calma. Idiota. Não é isso. Eu gostaria que você abrisse um dicionário Aurélio aí e falasse em poucas palavras o que é se fuder. Se fuder pejorativamente, não, né? Ah, tem uma forma boa de se fuder? Forma não, bíblica. Não se fuder tem uma forma se fuder boa. Não, tem. Não estamos bíblico. Falando de fuder um terceiro. Sim, estamos exato. Falando de se fuder. O se fuder seria nada mais, nada menos do que causar dano a si próprio perante alguma ação que caiu sobre você. Dano pode ser físico, mental, físico, ou moral, espiritual, sei lá. Econômico. De tudo quanto é forma. Mas aí, alguém quer começar com histórias bacanas? Não, eu acho que, pelo que eu andei vendo em podcast por aí, a história mais popular de todas é de apendicite. E pra variar, eu tenho uma história de apendicite. Sim. Eu tava trabalhando uma vez, eu comecei a sentir aquela dorzinha na barriga, como se estivesse com uma vontade de peidar. E começou a piorar. O peido começou a pesar, né? Antes fosse, viu? Eu fui pra casa. Do meu serviço pra casa, são uns 25, 30 quilômetros, mais ou menos. Cheguei lá e tomava Buscopan e não passava, até que eu resolvi ir no pronto-socorro. O pronto-socorro do plano de saúde que eu tinha era aquela beleza. Cheguei lá, o cara falou, você não tem nada, vai pra casa. Virose. É uma virose. Aí eu insisti e ele falou, tá, faz esses exames aqui, esse de sangue, esse ultrassom e volta aqui. Mas antes toma Buscopan na veia. Nisso eu já tava berrando pelo pelo corredor do pronto-socorro. Depois que terminou o Buscopan, passou a dor e tal, fiz os exames, comi alguma coisa, que tava morrendo de fome, que eu não tinha almoçado. Levei lá, o cara falou, ah, você não tem nada. Mas eu estranhei, não tem nada, tava meio esquisito. Paguei um médico. Cheguei no médico, ele falando, cara, eu tenho que sair daqui logo, porque eu tenho uma apendicite pra fazer, pra operar e tal, mas vamos ver seu exame. Ele olhou meu exame, já ligou no hospital e falou, ó, marca mais uma aí. Cacete, como assim? O que eu faço agora? Vou pra casa pegar minhas coisas? Não, você vai direto pra lá que não tem tempo não. Vamos fazer. Gente. Você tá de jejum? Não. Vixe. Então, sem sedação, vambora. É algo tranquilo, velho, quando o médico fala ixi, né, cara? Se o médico falar ixi, velho, parece que você tá muito fudido, cara. Sem sedativo, cara. Assim, eu explico mais pra frente. Cheguei no hospital e tal, aí a enfermeira chegou pra colocar aquela roupinha bem bonita, interessante, que tira toda a tua dignidade antes da que cirurgia. Que atrás fica aberto? É. Nossa. Ela me deu uma maquininha daquelas de cabelo e falou, ah, você raspa aí o lugar. Mas antes de mais nada, a enfermeira chegou pra mim e perguntou, ah, o que você vai fazer? Falei, é apendicite, tá? Que lado que é? Porra, a enfermeira não sabe que lado que é o apêndice agora? Cara, é direito. Aí eu peguei a maquininha e ela falou, ah, raspa aí então o lugar. Eu raspei, tal, ficou certinho, só no lugar, assim, uns 20 centímetros e tal. Aí ela virou pra mim, ah, tem que raspar mais, acho que era do umbigo pra baixo. Tá, raspei. Depois ela volta e fala, não, tem que ser a parte direita inteira sua. Então, do pescoço até a virilha, eu raspei tudo. Faz até o pé do cabelo. Meia barba, tá ligado? É, o pé do cabelo. Caraca. Aí, beleza, fui pra sala de cirurgia e eu descobri o que que era o sem sedação. Pra você fazer a cirurgia de apêndice, é da cintura pra baixo, então você toma a anestesia RAC. E a RAC foi sem sedação. Aliás, peraí, cintura pra baixo, Suede? Tudo paralisado. Solta o DR. Tudo paralisado, o DR666. Esse é o bonde do aleijado. Cintura pra baixo, tudo paralisado, o DR666. Esse é o bonde do aleijado. Aí a moça falou, ah, abraça o seu joelho aí que a gente vai aplicar. Vai ser meio esquisito e tal. Só imagina uma agulha entrando no meio das suas vértebras. Não quero imaginar, cara. E injetando anestesia. Gostoso pra caralho. Não, pior que não. Porque você fica com tanto cagazo de acontecer alguma coisa, você nem se mexe mesmo. Mas aí... Aí eles me deram uma sedaçãozinha na veia, eu apaguei e fiz a cirurgia. Mas não é interessante, não. Imagina. Mas você tem mais histórias de hospital que eu sei. De hospital? Brota vidro da sua mão. Ah, tá, não. Não, tive um acidentezinho com vidro que ficou um punhado acumulado aqui no pulso e de vez em quando eu tenho que fazer uma cirurgia pra tirar os que estão saindo. Caraca. E recentemente tem mais uma história. Você quer falar dela já ou depois? É do que? Do... Da úlcera. Ah, tá. Não, só tá... Isso é simples. Eu tava sentindo umas fraquezas, umas tonturas esquisitas no serviço e tal. Às vezes até quase caía de cara no teclado. E bastante refluxo, bastante queimação no estômago. Eu fui fazer o exame, eu só tô com o início de úlcera. Eu achava que era só uma gastrite e já fudeu tudo. Você tá se decompondo seus poucos, né? O estômago tá abrindo. Ainda que a parte do se fuder é a dieta que tem que fazer. Até que não, viu? Eu achei que ia ser pior. Cortar álcool, cortar refrigerantes, cortar café. É, o café tá sendo foda. Mas então, o resto até que dá pra levar. Eu já me fudi nessa de problema no estômago, que eu tive que cortar tudo também. Foi 6 meses sem colocar café na boca, cara. Você é louco. Não dá. Pra que viver? Então, aproveitar essa coisa de história do hospital, tem uma história que eu queria linkar aqui. Aliás, uma bela história envolvendo uma bicicleta, um corneto e uma lombada. Adorei. Tá, que pariu. Eu reconheço que eu fui pro jumento nessa. Peraí, até então você não tinha revelado que era o corneto, hein? Não, eu tinha falado. Não, pra mim. Tinha? Pra mim você tinha. Claro que eu Mas tinha. Mas agora os ouvintes vão saber. Ah, faz 3 anos, já foda-se. A história do seu braço, Eric. É. Nossa. Então, pleno ano de 2014, eu ainda namorava. Aliás, eu tava no começo do meu namoro. E aí eu cheguei da faculdade mais cedo nesse dia. Eis que eu converso, que eu tava conversando com ela. Ela disse, amor, vem em casa. Na época, eu não tinha minha moto ainda. Eu andava de bicicleta. Todo lugar que eu ia de bicicleta. Ah, mas pensa que foi melhor ser de bicicleta, né, cara? Ah, talvez. Às vezes de moto eu nem teria caído. Às vezes de moto você não estaria tomando corneto. Mas às vezes de moto eu nem estaria gravando agora, né? Mas, exatamente. Enfim, o fato do corneto também é verdade. Enfim, aí eu peguei, eu saí de casa naquela pressa. Passei do posto, comprei uma camisinha, comprei um corneto. Comprou uma camisinha pra encapar o corneto? Não. É isso que eu fiquei pensando. E aí eu saí... pra não escorrer. E aí eu saí correndo, tipo, chupando o corneto. Ainda bem. Mas você tava chupando o corneto com a senha camisinha. Que nojo. Não, no camisinha não tá envolvida nisso. Tipo, uma mão no guidão e a outra chupando o corneto. Aí eu descendo aquela avenida do Palomax. Alegre, saltitante. Não, saltitante na bicicleta é impossível, cara. Não, mas ele saltou no momento. Correndo pra caralho. Peralta. Eis que eu passo. Cala a boca. Serelepe. Eis que eu passo na lombada, né? Perco o controle. E aí o guidão vira e eu caí na hora, naquele reflexo de proteger a cara, eu coloco o meu braço esquerdo na frente. Quebrou meu braço, velho. Não, velho. Sabe o que que é você ter um segundo cotovelo no braço? Nossa. Que gostoso. É. Foi tipo... Daí ele levanta, caralho, meu corneto, tá ligado? É. Mas interessante seria se ele levantasse e tivesse com o corneto cravado na testa. Tipo unicórnio. Mas você acabou de tomar o corneto. Aí... O corneto foi pro chão? Não, o corneto foi flutuando. Ah, tá. Então, só que tipo, fui burro nessa parte aí, porque tipo, o SAMU na mesma rua ali. Sim. E a primeira coisa que eu pensei foi ligar pro meu pai. Caralho. Liguei pro meu pai foi lá, xingou pra caralho. Aí a hora que... Ele começou, foi me xingando de casa até no hospital. Ele chegou no hospital, rasgaram minha blusa, viu o osso, a ponta do osso pra fora, ele parou de me xingar. Mas sabe que o SAMU não ia adiantar você ir no SAMU direto. Ah, não? Porque o SAMU, ele... Você vai fazer a ocorrência com o SAMU, eles vão ligar, acho que pro bombeiro pra pegar autorização pra ir no local. Essa que é a merda do SAMU. Nossa, tanto que já teve uma vez que... Isso na época que eu era dirigente de Mocidade Espírita, que uma menina começou a ter convulsão lá dentro. Que delícia. Engraçado, né? Se passa um católico ali, viu uma menina tendo... E assim... Ih, tão baixando o diabo. Tem os pentagramas desenhados no chão lá. Então, daí a gente correu até o SAMU de carro. Pô, não, mas você tem que ligar em tal número e aí vai a gente vai mandar. Não era mais fácil correndo para um socorro? É, você tem... O SAMU era na mesma rua. Pronto-socorro é do... Né? Entendi. Então, mas essa história de bicicleta tem um amigo nosso que também quase morreu, hein? Nossa, essa foi muito engraçada. Eu queria ter visto na hora. Ele... Conta aí, velho. É o nome fictício, né? O César. Ele... Todo mundo andava de bicicleta naquela época. Peraí. O nome fictício César é igual Sanderson? Não, é. O nome fictício é César mesmo. Ah, bom. Naquela época todo mundo andava de bicicleta. Era, acho que primeiro colegial, segundo, não lembro. Sim. E ele tava passando na rua do Correio, aqui em Matão, que tem uma lombada bem em frente. Não, e... lombada é elogio, né, pra aquilo. É, aquela montanha, filho, era puto, pintado de amarelo. É. E a bicicleta dele era Frankenstein, ele mesmo mexia naquela bosta. Nossa. Ele passou na lombada, aquela frescura do pessoal de passar na lombada, levantando a roda da frente. Na hora que ele levantou, ele viu a roda indo embora. E caiu no chão. Disseram que o jeito que ele bateu a cara ficou parecendo uma bolacha traquina. Lógico, destroçou o queixo, o maxilar dele foi pro saco. Não o maxilar, a cara inteira. Hoje, boa, acho que, sei lá, 70% da cara dele é feito de platina. Disseram que se ele tomar um soco na cara hoje em dia, ele morre. É. Porque é tudo preso por parafuso. Ele virou tipo T-800, né? Ele é uma pessoa que assim, ele tira sarro da vida. Porque hoje, pra fazer graça, ele cola imã de geladeira na cara. Ele faz umas coisas assim, tá ligado? É, você passa o dedo aqui, assim, perto da orelha dele, você sente parafuso ainda. É, cara. E a liga da placa de titânio com o osso. Não, esse se fudeu de bicicleta, cara. Mas foi engraçado. A cara dele, depois caiu os dentes dele. Mas ele quase morreu naquilo lá, cara. Puta não, que pariu. É engraçado agora. Mas, na época, inclusive, ele colocou duas próteses no dente da frente que ele perdeu, e era maior. Parecia o Mr. Bean naquele filme. Parecia que ele tava com dois plets no dente ali. É, parecia o filme do Dennis o Pimentinha, que ele coloca os plets no dente do Sr. Wilson. Nossa senhora. Bicicleta e hospital tem uma junção aí boa. Porque quando eu acho que eu tinha 12 ou 14 anos, não sei, que eu andava de bicicleta ainda. Eu tava indo pro karatê de manhã, todo serelepe também. E eu tinha muito problema com pressão, cara. Tava indo, meu um kimono branquinho, faixa amarela. Chegou perto do rio que tem aqui em Matão, pra ir lá pro Clube Amel, antigo Clube Amel, pra fazer a aula. Me dá uma vertigem, protege tudo, eu caio. A hora que eu levanto, eu vejo meu kimono cheio de sangue, eu tô carregando a bicicleta, indo pro karatê, né? Eu não vi o que tinha acontecido. A hora que eu chego assim, o meu sensei de frente, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Eu tava com duas bocas, uma aqui que tinha rasgado. Ah, é. Aí correu, foi pro hospital, chamou minha mãe, todo mundo pro hospital, não sei o que lá. E eu assim, tal, tem que dar ponto. Eu já comecei a entrar em desespero. Ouvintes, pra quem não sabe, o Suede, ele tem problema com agulhas. Com agulha e com corte, com tudo que expõe meu corpo ao que tem dentro dele, tá ligado? Mas ele já tava aberto mesmo? Mas eu tava em desespero. A hora que a mulher chegou com o negócio pra injetar dentro da bagaça, eu não conseguia nem desmaiar, de tão tenso que eu tava. Eu não consegui desmaiar e apagar. Você consegue desmaiar normalmente? Não, eu não sei. Ô, Suede, desmaia aí, vamos ver. Mas quando eu tô em choque assim, eu desmaio. Mas eu nunca tava conseguindo, era muito desespero e tal. Só sei que eu comecei a berrar, passei vergonha, não sei o que lá. Aí deu 6 pontos, eu fiquei acho que uma semana me alimentando de queijo e miojo. Que eu não conseguia. Por isso que você gosta tanto de queijo. Eu amo queijo, cara. Na verdade, deveria ter criado um trauma. É, exato. Por queijo, é uma aversão, né? Mas tudo bem. Beleza. Aí, 6 pontos, não nasce barba até hoje, onde tem esses 6 pontos, só que com o acúmulo de barba que eu tenho, não dá pra ver hoje essa cicatriz. E, beleza. Já juntando no hospital, uma que aconteceu recentemente, porque eu tinha 13 anos, verdade. Não, segura. Eu tenho mais de bicicleta. De bicicleta? Eu acho que eu tenho mais de quase bicicleta. Quase 20. Hã? Um amigo nosso, eu vou chamar ele de quase 20. Quase tocava 20. Guitarra comigo numa banda chamada Criogenia. Quem que é? Tinha eu, o João, o Manso, o Du e outro guitarrista, que era quase 20. Eu não conheço. Como que tava sempre bonezinho e tal, só pega a coroa e tal. Sei lá. É aquele cara que não tem dedão? É! Ah, tá. Ah, por isso que é quase 20? O cara não tem um dedo e meio do pé. O dedão dele foi pro saco e metade do indicador do pé dele foi pro saco também. Ele tava andando de bicicleta, o pé dele entrou no meio do aro e tchau o dedo, cara. Ai. Nossa, que gostoso. Em cima disso... Quê? Mas desse tipo aí, tem várias pessoas que eu conheço, assim. Tem um deles, inclusive, que trabalhou comigo, que subiu nessas torrinhas aí de antena, pulou de lá de cima, quando olhou pra cima, o dedinho dele tava lá em cima ainda. Tem um outro amigo meu que atropelou um carro de bicicleta. Atropelou um carro? É o meu cara. Avô já atropelou um carro. Com essa barra forte aí. Pior, esse meu amigo, ele tava andando lá na São Lourenço, né, que é a Rua do Rio aqui, que é essa que o Suede falou. Ele tava de bike a milhão, né? De repente o cara abre a porta. De repente o cara abre a porta, tava estacionado. Ele bateu, tipo, os dentes dele ficaram moles na hora. E daí passou um tempo, ele com aquelas resinas no dente, com aquele araminho segurando, sabe? Uhum. Lá na escola, ele aqui mexendo e tal. De repente ele coloca a mão na boca e sai correndo na sala, sabe? Tipo, tinha soltado todas as resinas na mão. Nossa! Ai, que da hora. Foi muito bom, cara. De bicicleta, tem amigo meu que tava descendo a 15, a milhão também, perdeu o controle da bicicleta e só descobriu que tinha caído 3 dias depois que saiu do coma. Ai, cara. Eu já atropelei um carro por baixo. Por baixo? Por baixo, mano. Teve um dia que... eu era criança ainda. Aquelas brincadeirinhas. Eu tava dando drift de bicicleta, tá ligado? Não, de tirar racha de bicicleta. Nossa. Ah, eu tava com aquelas Caloi 10, sabe? O pneu fino pra cacete. Então, eu fui fazer a curva assim. Na hora que eu vi, tinha um Monza no pare. Aí, só que eu fui tão cagado que na hora que eu fui virar, o pneu estourou. Eu fui, tipo, dando... Deitado. Dando slide. De pra baixo do carro. Acabou com a frente da bicicleta. Só ralei o joelho. Cara, então, ralar o joelho... Eu nunca soube andar de bicicleta. Só que tem a história dele que ficou pra trás aí. Sim, mas não é de... Não, é que tá, de hospital. É que só terminar essas de bicicleta. Eu nunca soube andar de bicicleta. E daí eu acho que eu tava andando com mussarela. Alguma coisa assim. Era moleque. E meu chinelo caiu. E eu tava no cano da bicicleta, tá ligado? Quando você fica meio assim de lado. Meu chinelo caiu, eu tentei pegar. Nossa. Que mulo. Eu tomei um chão que arrancou o tampão do meu joelho. Com a bola de sangue na hora, tá ligado? Nossa, cara, que merda. Eu não sei andar de bicicleta até hoje, mas tudo bem. Vem! Vem! Vem! Ai, caralho. Solta-te, solta-te! Vai! Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você, mozão. Conta sua história agora, Sueli. Tá, eu já deixei explícito que eu odeio agulha e tudo mais, fobia mesmo. Então, desde os meus 13 anos que eu sofri esse acidente aí, eu não tomava vacina nem tirava sangue. Uhum. Porque me dá... É foda. Você sabe que tem emprego, é que você precisa ter todas as vacinas, eu né? Eu sei, eu já consegui dar bolo em dois. Você sabe que todos os empregos... Eu já consegui dar bolo em dois. Eu quero ver o dia que você se fuder, né? Eu consegui dar bolo em dois, que eu precisava ter todas as vacinas. Eu quero estar filmando. Espero que um dia você vá pra Panamá e seja picado por um mosquito e tenha malária. Não, cara. Só pra você se fuder. Sabe a vacina dos 15 anos que enche o braço, aquela agulha grossa? Não tomei. Isso é uma viada. Só espero que um dia um cachorro... Isso é tudo mito. Só espero que um dia um cachorro com raiva morda você na rua. Ainda bem que vocês são meus amigos, né? Você sabe quantas injeções você tem que tomar, né? Não, hoje em dia é uma só, né? Tá. Eu espero que você coma a cabeça de um morcego. Espero que a varíola volte Bom, conta a história, eu não vai. Preciso de inimigos. Então, aí o que aconteceu? Eu tive que fazer um exame que não podia faltar mesmo, que era de sangue, o ano passado. E já fazia muito tempo que eu não lidava com agulhas. Beleza. Minha mãe foi no hospital comigo pra fazer. Ela perguntou se queria que queria que me acompanhasse até a sala de tiração. Eu falei, não, mãe. Ô, não. Ela falou, não, mas você sabe que é perigoso você desmaiar, né? Eu falei, mãe, relaxa. Você quis que sua mãe pensasse que você é homem. Exato. Aí, beleza. Aí eu sentei lá na cadeira, coloquei o braço e abaixei a cabeça. A enfermeira, ela... normal, não é nem simpática nem chata. Foi falando o básico comigo e tal. Ela perguntou, tá tudo bem? Que eu tava com a cabeça baixada já fazendo, virando assim, né? Viagem astral, né, cara? Viagem astral. Aí eu falei, não, é que eu tenho um pouco de problema com agulha, né? Ela perguntou, você quer deitar na maca pra gente fazer o exame? Falei, não, vai lá. Aí, cara, nossa, que sensação horrível. É foda. Quem tem fobia de agulha vai me entender. Aquela sensação da agulha penetrando dentro da sua veia pra... Cara, já pretende a vista agora. Aí, beleza, acabou o exame e eu contente porque eu consegui terminar o exame. Eu levantei e saí da sala, quase caí. Aí todo mundo juntou no hospital pra... Posso me levar pra maca. Toma mais uma injeção aqui, velho. Fiquei mais uns 20 minutos deitado na maca pra recuperar. Só pra complementar a minha história da apêndice, e na hora que tava indo pra sala de cirurgia, a moça veio, colocou um soro na minha veia e cobriu meu braço e foi pra lá, né? Na hora que eu cheguei lá, eu perguntei pra outra enfermeira, viu? É normal o braço ficar gelado quando coloca o soro? Ela falou, não, deixa eu ver isso aqui. Quando ela levantou, parecia que tinha enfiado uma bola de tênis embaixo da minha pele. Isso é louco, cara. Ela não colocou na veia. Imagina você nessa cena. Eu desmaio. Espero que eu desmaio. Ô, Sueli, só pra te animar nessa história de fobia de agulha, sabia que 1 centímetro cúbico de ar pode te matar, né? Sim. Pois é. Sabe que já teve gente que se fudeu por causa de trem, né? Trem? É. Não. Aproveitando que nós somos locomotiva 26. É. Teve 26 trens passaram por cima dele. Teve um artista que se fudeu por causa de trem. Um artista. Roberto Carlos. Nossa. Roberto Carlos não tem uma perna por causa de um trem, cara. Eu não sabia. É. Teve um moleque esses dias atrás que tentou chutar um trem e perdeu a perna, não Sim, foi? Sim, não. Teve uma véia. Puta que pariu. A véia que o trem matou morreu? Não, a véia, ela queria se matar. Ela pulou no trilho do trem, o trem cortou as pernas dela, ela tá viva ainda. Eu vi essa merda. Gente. Ai, que bosta. Pelo menos ela não pula mais no trilho do trem, né? Exatamente. Exatamente. Ela tem as próprias rodas agora. Você, não bicicleta, mas de atropelamento já que entrou aí. Teve... Você já foi atropelado? Não, eu não. Mas uma amiga minha. Época de escola isso daí, saindo da escola. A amiga minha, do outro lado da rua, andando, olhando pro lado. Ela era muito avoada. Fernando, o nome dela. Oi, Fê. Então. Andando, olhando pro lado. E andando rápido. E a gente andando assim, do outro lado da rua, conversando, enchendo o saco e tal. E a gente percebeu que alguém tava olhando. Então a gente olhou, né? E ela, sem falar nada, continuou andando rápido, atropelou um caminhão parado, caiu de costas no chão. Nossa. Sabe que teve uma vez eu voltando numa formatura do cavalo. Ah. Nossa, cara, que bosta. Era 5, 6 horas da manhã, voltando de Araraquara pra Matão, pela Washington Luiz. Eu dou uma piscada, de repente o carro está rodando. Tipo, sabe, peão da casa própria. O peão da casa própria. Cara, o carro rodou na pista, bateu no... Ainda bem que tinha a cerca de arame farpado do lado direito da pista. Caraca. Senão eu teria capotado. Mas, velho... Você estava alcoolizado? Não, pior que não. Ah, tava naquele pós-álcool que já passou a brisa, sabe? Você já tá de boa. Era cansaço. Cansaço. Cansaço, cara. Não, mas é foda também. Na minha formatura, se eu não tivesse mais dois no carro comigo me conversando, eu tava fudido. Por causa de sono mesmo. É foda. Mas já falando de amiga, teve uma amiga minha que foi fazer uma endoscopia uma vez. E beleza, depois que você faz endoscopia, você fica grogue pra cacete, né? É. E ela foi pagar uma parcela de um DVD de carro que ela comprou. Ela entrou na loja e tal e... Ah, comprar, não sei o que, pagar. Aí, tem um tablet ali, vamos ver esse tablet e tal. Chegou em casa, deitou e dormiu. Quando acordou, viu o irmão dela brincando com o tablet, perguntou, o que é isso aí? Ah, você que comprou, eu? Caraca! O Jacaré Banguela. O Jacaré Banguela fez uma endoscopia e chegou com uma geladeira por mão dele, na casa dele, tá ligado? É, esse tablet virou uma geladeira depois, que tem que trocar. Então, aproveitando que esse podcast já virou história do hospital, né? Contar uma aqui. Quando eu tinha, acho que 12 ou 13 anos, eu tive amidalite. Você teve que arrancar as amígdalas. Tive que arrancar as amígdalas. Sabe que hoje em dia não faz mais isso, né? Ah, não? Não. Por quê? Porque eu já tive duas vezes e o médico falou que não faz mais. O correto é arrancar. Então. Porque claro, a amígdala serve de defesa do seu organismo. Sim, mas se arrancando as amígdalas, você não tem mais dor de garganta, não mas tem mais tem muita infecções. Coisa. Não, a primeira coisa que... É menos. A primeira coisa que inflama na garganta é a amígdala, depois é a faringe. Então, a primeira vez que eu tive, inchou pra caramba e eu não tava conseguindo nem beber água mais, né? Aí o médico foi... Eu fui no médico, ele pegou, tirou pus da minha garganta. Tirou. Eita. Aí falou assim, deu essa vez aí, complicou, a próxima vez que der, você vai ter que operar. E eu fiquei com cagaço, né? Chegou a próxima vez. Aí chegou a próxima vez, eu não falei nada pra minha mãe. Eu esperei um mês. Nossa, eu esperei um mês, né? Só que um mês, parecia que eu tava com uma bola de Beto na garganta. E aí o cara tava sem pescoço, o queixo dele já tava juntando com o resto do corpo. Praticamente a cachumba. Exatamente. Hipotireoidismo, né? Caralho. Aí eu falei, mãe, eu acho que eu tô com dor de garganta. Eu acho que eu tô. Ele já tava falando assim, mãe, eu acho. Não, quando dá amidalite, você não consegue falar, é meio... Ela pegou e falou, deixa eu ver. Aí ela viu a garganta tampada, né? Não tava conseguindo... Nossa. Nascendo champignon já. O cara tava 3 dias não conseguindo respirar, tá ligado? Aí, tipo, eu fui no médico, aí fui lá, fiz o... Aí falou assim, você vai pra cirurgia na hora, cirurgia de urgência. Aí depois, na cirurgia, a minha mãe falou que o médico queria bater nela, porque falou, você quase matou teu filho. Pô, se algum dia tua mãe te odiar, você trata de entender. Caralho, o moleque já tava cortando uma mangueira enfiando pra abrir o canal, tá ligado? Tá com estomia, né? Vamos mudar de hospital, né? Então vai. Quem que se fode com compra? Já. Eu, quando eu comprei meu Play 3, eu pensei, caralho, vou poder jogar jogo antigo também, é só comprar online. Eu vi lá, eu adoro Castlevania, o Symphony of the Night. Pra mim, eu jogo todo ano, eu termino ele. E eu falei, cara, tá aqui $2, eu vou comprar. O mínimo que você pode comprar de crédito pro PlayStation é $10. Uhum. Na época ainda tava barato, tava $2,50, tá bom. Hoje em dia, se fosse hoje, tinha me jogado a ponte. Sim. Eu fui lá comprar aquele negócio. Comprei, tudo feliz, tal, instalei, eu pensei, instalou rápido demais, né? Mas vamos jogar. Coloquei pra executar, mudou o fundo da minha área de trabalho do PlayStation 3. Você comprou um wallpaper. Eu comprei um wallpaper por $2.50. Caraca. Depois eu tive que gastar mais 5 pra porra do jogo. Não foi o Pedro Pérez que se fudeu na PSN, que ele comprou coisa pra crédito pra caralho na PSN? Então, dele foi que ele já tinha bastante jogo e tal na conta dele. Quando ele comprou o Play 4, ele deve ter feito alguma cagada de colocar um e-mail errado no cadastro. E perdeu tudo. Perdeu acesso, não conseguia entrar com o e-mail certo, não conseguia entrar com o e-mail errado, não, de jeito nenhum. Ele já tava desesperado, mandando a merda, queria devolver o Play 4. Eu lembro. Até que eu falei pra ele, calma, pega o Skype do pessoal da Sony americana e conversa com eles. Em 5 minutos resolveu. Caralho. Quase 2 dias de xingamento pra 5 minutos de resolução. Olha, de compra. Compra hoje eu aprendi que a gente tem que gastar um pouquinho mais caro pra pegar algo bom, porque senão você vai se fuder em algum momento, cara. Você sempre, às vezes você quer comprar alguma coisa, quer economizar e o barato sai caro, né? Por exemplo, o instrumento musical. É. Minha primeira guitarra foi uma Condor e hoje eu tenho guitarra de, tipo, 3 contos, sabe? Mas eu lembro que essa Condor aí o pessoal chamava carinhosamente de birimbau de 6 cordas. Mas era, cara. É uma guitarra que não fazia nada, cara. Falando em guitarra... Banda Bizapu e DJ Juninho Portugal. Vamos lá. Festival de bandas de matão. Depois eu tenho história triste com guitarra e instrumento. Só história triste. Um, dois dias antes, o cachorro já tinha sumido, né? Não. O karma vai se manifestando. É uma boa brecha pra gente colocar aquelas pedaços de entrevista, já que a gente falou do festival, já que não vai entrar no aleatório. É verdade. Pra galera dar uma risada um pouco com as bagunças que a gente fez. É verdade. Festival de bandas de matão. Escutem um pouquinho como foi. Não, cara. Agora não, cara. Calma. Desculpa. Depois ele escuta um imbecil mesmo. O que acontece? Fala, vou sair um pouquinho mais cedo. Vou no borracheiro pro cara fazer um remendo lá que tava precisando. Agora o pessoal vai entender por que só tinha foto de metade das bandas que você apresentava. Exatamente. Então, pessoas que viram a matéria aí falaram, pô, mas minha banda não apareceu. Agora vocês vão saber o porquê. Ah, eu vou sair mais cedo, chegar mais cedo, ver todas as bandas. Pá, vai ser bacana, legal, ok. Supinta. Fui no borracheiro, remendou o pneu. Aí vou lá no suede, peguei o suede, desci na rua de trás da casa do suede, o carro para de funcionar. É. Daí vai, desce a rua inteira, suede empurra uns 3, 4 quarteirão, carro. A ponto pra fuder, né? E por... Ok, por enquanto não era nem 4 horas, né? Não. Beleza. Ó, vai lá no borracheiro ali atrás, vê se eles têm uns cabos lá pra fazer uma chupeta, sei lá. Até então não, a gente peraí, pensava ponto, que era... Ponto na história. Só pra... Você vai explicar que tá... o que é a chupeta? Não, não. Eu vou explicar rapidinho aqui pro pessoal. Eu empurrei o carro uns 3, 4 quarteirões. Sim. Certo? Depois corri de um lado. Sim. Borracheiro. Sim. Voltei, corri de outro. Sim. Borracheiro. Sim. Isso é quando você chegou com o cabo, se fudeu, porque já tinha chegado gente com o cabo antes. E depois, da próxima vez, quando eu fui lá na frente buscar o cabo... Não, mas nessa altura do campeonato, a gente tava ligando pra todo mundo, mandando mensagem pra todo mundo. Que nessa altura do campeonato, já era 4:30. Sim. Mas o que mais se fudeu nessa história aí, nesse dia, pelo menos, fui eu. Sim, sim. Aí, tinha falado com o Pedro, tinha falado com o Brava, que é o baixista da banda e tal. Brava já apareceu com os cabos, logo em seguida o Pedro apareceu, ou não lembro qual foi a ordem. Lá atrás eu vindo com o carro. Lá atrás o Suede vindo com o carro. Não, lá atrás o caralho, que na hora que o Pedro chegou, eu falei, o Suede sumiu. Então, tipo, além das merdas, o Suede tinha sumido também. Aí, beleza, né? 10 para 5. Aí o Pedro falou, não, vai lá e... toca e eu espero o guincho aqui, tá ligado? Aí tem a parte que ninguém conhece. Que eu sentei no carro lá, fiquei ligando pro guincho, tal, expliquei que não dava partida, não devia ser bateria, porque tava acendendo tava painel, tentando dar partida, sentando o painel, fazendo tudo. E beleza, fiquei jogando Hearthstone enquanto o cara não chegava. Ai, gostoso. Me deram previsão de 40 minutos. Uma hora depois chega o rapaz só com o carro. É. Um carro só. Desceu, olhou pra mim. Ah, você que ligou lá? É, fui eu sim. É bateria, né? Não é bateria. Eu falei que não era. Vixe. Então vai ter que vir com o guincho, né? Caralho! Não, sério, mano. Mas vá. Aí ele entrou no carro e foi embora. Mais 1h30 pra porra do guincho Caceta. Chegar. Caceta. E foi aí que eu te Pedro, liguei. O Pedro chegou quase 7 horas lá. Sim. Mas aí o karma não acaba aí. Não acaba. Ah, banda aí, viu, tal. Pô, beleza, né? Preparou umas músicas legais e tal. Chega lá, pô, né? Vai ter caixa de guitarra e tal. Quem conhece música, tinha um Fenderzinho lá. Eu falei, vou usar esse Fender. Tinha um Marshall também. Era de baixo. Vou usar esse Fender, pluguei, cadê a distorção? O cara, nossa, pô, caixa de guitarra, você espera que no mínimo tenha distorção. Sim. Ou pelo menos um drivezinho leve. Cheguei pro cara, não tô conseguindo achar a distorção. É porque não tem distorção. Daí ele ainda vira, você não trouxe nenhum pedal? Você devia ter trazido um pedal. Falei, não, mas o cara falou que não precisava trazer um pedal. Conclusão, a primeira música foi uma bosta. Daí passou um cara com uma Zoom, sei lá, 505. Não era 505, era G1, acho. Saiu de linha, né? Deve ser a G1, que é a versão 505 piorada. É a evolução pra menos da 505. Preciso se bobear. Daí passou um maluco, no final da música, passou um maluco com essa pedaleira. Eu fiz o sinal de prece na hora de comer, sabe? Que os evangélicos fazem. Que... Era um evangélico. Eu falei, cara, pressa porra. E era um evangélico. E falei até graças a Deus na hora. Mas tudo bem. Colocou o pedal ali, aí foi, cara. Mas porra, velho. O karma até então... Não era pra eu ter tocado nesse festival, sabe? Você foi contra o karma. É. Superou. Ixi, teve ano que o cabo saiu da caixa. Eu lembro disso, cara. Teve ano, mas nesse ano eu nem desesperei. O cabo saiu da caixa, eu coloquei de volta e foda-se, sabe? Eu vi. Também tava tocando. Tava tocando caixa. Enfim. E teve ano que estourou corda de guitarra. Foi nesse mesmo ano. Nossa, festival de banda de matão é pra eu me fuder, meu. Ou seja, o recado é não toque. Não toque nos festivais de banda de matão. Mentira, foi bom, rendeu uma matéria boa pro site, tá? Legal, legal. Ali em off, você tava falando que tem um cara na banda que você não gosta, que toca guitarra com você, que ele é insuportável, é isso mesmo? É o um dos participantes aí, um dos talvez, né, sei lá, aí... Eu queria dizer que a gente foi lá. Esse cara e aí. A gente deu 110%. Que eu queria agradecer o professor. Talvez, cara, eu não sei responder ao certo pra você, porque é um mix de influência. É, eu não sei definir o estilo que a gente toca. É, eu não sei definir a sexualidade desse povo. Agora estamos aqui com... Qual é o seu nome? Desculpa. Suede. Suede. Suede, você... Seu nome é Suede? Sim, meu nome é Suede. Não é Giovanni que tá no papelzinho lá? Eu troquei. Agora eu vou entrevistar alguém do público pra gente. Tá ligado o gravador, Tani? Vou entrevistar alguém do público aqui pra gente. Fale conosco agora, apresento pra vocês a enfermeira. Oi. Fala, Natal. Natal. Então agora, pelos fãs que gostaram da enfermeira no podcast de Natal, ele veio assistir aqui as bandas. O que, que você tá achando do festival desse ano? Legal. Pode falar sem voz de viado. Que bom. Tá, mas dá sua opinião, o que, que você tá achando? Sim. Cara, eu achei bom pra caralho esse ano, porque, porra, velho, se eu nem falar, o Tani tocou pra cacete, velho, eu gostei, seu som foi muito louco, velho, além dos caras que tocaram sertanejo, que eu não sei o nome deles, mas a música que eles tocaram, cara, foi muito boa. Você gostou das bandas de Deus? Não. Tamo junto. Mas é você que... gosta de Deus? Se o sujeito... É isso aí, valeu. Você, o que você achou desse festival? Cara, eu tô cansado pra caramba. Fiquei correndo de um lado pro outro tirando foto. Ainda cheguei atrasado porque o carro quebrou. Mas fazer o quê? Tá tudo uma merda. Quer agradecer a Deus também? Eu quero agradecer a minha cama que tá me esperando em casa. Mas é isso, Fred, você tem alguma coisa de música, banda? Ah, sempre, né? Quando a primeira banda que aliás, eu... Aliás, quando você é músico, você sabe que você vai se fuder. Com certeza, com certeza. Eu com meus 14 anos indo ensaiar com a Oráculo. Oráculo, é tua cara essa porra. Eu não vou nem perguntar os outros nomes de bandas do Suede. Deve ser Gaia, deve ser essas coisas. Não. Sons of Gaia. Não, mas teve a Red Eyes, que era do demônio. Tudo maconhado. Era só tocava reggae. Não. Só tocava reggae. Faz mais sentido. Era todo mundo tinha tatuagem do Marley, só que o Suede fez uma... Só tocava às 4h20. É. O Suede fez um Jack Daniels em cima da tatuagem do Bob Jack Marley. Jack Daniels? É, o Johnny Walker. Johnny Walker, isso. Caceta. Não, pra comer de conversa, o músico se fode levando equipamento. Aí você fala, tá, mas baterista se ferra mais por causa de tudo. Cara, eu saía com a guitarra nas costas, uma pedaleira, aquela V-Amp 2, tá ligado? E um cubo de 30 watts aqui, daqui no Esperança. Tá de parabéns. Pra ensaiar. Esse cara tinha esperança mesmo, né, cara? Daqui no Jardim Esperança, cara. O que você quer ser? Ah, eu quero ser músico, é. Era bem assim, tá ligado? Só que o era mais... Aliás, o que você faz? Eu sou músico, mas você não trabalha? Exato. Era uma academia portátil, com né? Com certeza. Era uma maromba. O mais idiota daquela época era o seguinte. Eu ia com alguns amigos e tal. Ah, quer que eu leve sua guitarra? Não, eu vou levar pra parecer que eu tô com a guitarra andando na rua, entendeu? Nossa, era muito difícil. Só pra fazer pose, só né? Só pra fazer pose. Puta que pariu. Mas, enfim. E já emendando essa guitarra, que foi minha primeira guitarra, uma Xenox 22 da Kurt. Já comecei com a guitarra fodida, que eu trabalhei aí um ano inteiro pra pagar. No final do ano eu comprei ela, minha mãe me ajudou com o restante. O cara trabalhou de graça o ano inteiro na casa musical. Não trabalhava na casa musical ainda. Ah, quando você trabalhava num bar. Eu já te falei, dava vontade de dar soco na tua cara quando você trabalhava lá. Eu vi que era você que vinha atender, nossa, vontade de esmurrar esse filho da puta. Não sei por quê. Eu preferia qualquer evangélico ali atender do que o Suede aqui, mano. Bacana, é, todas as lojas de música de Matão é de evangélico, o Suede trabalhando. É, legal. Pegava não, mas tem um detalhe, com certeza. Tem um detalhe, né? Você pegava pra testar a guitarra, né? Você tava tocando. Suede, ô, da hora essa guitarra, né? Ah, é. Daí você devolvia, né? Ele pegava a guitarra e começava... Ó, oh, da hora essa guitarra, né? Assim, é, legal, cara. Mentira, não fazia isso. Fazia pra caralho. Fazia, cara. Fazia. Assunto, volta mas pro então, tema. Então essa minha linda Xenox 22 prata, que o escudo é um espelho, dava pra retocar a maquiagem enquanto você toca. Nossa. Não era prata, era glitter. Era glitter, tá. Era glitter. Aí, beleza. Festival de bandas de não sei que época aí, que eu toquei com a banda Drum. Emprestei a guitarra pra um amigo, que a gente tava tirando som junto, compusemos a música juntos. Ah, beleza, ficou com ele. E eu sou muito, não sei, eu não sei definir como é esse tipo de pessoa. Talvez idiota. Você não sabe onde tá a guitarra até talvez hoje. Talvez idiota. Não, calma, sei. Eu tô com um pedaço dela guardado. Então, o que aconteceu? Esse grande amigo meu tava tocando uma queria vez. ser mais rockstar do que você. Não. Ele é um puta músico, ele é um puta músico. Tava sentado na cama tocando, começou uma discussão com a mulher, pra não bater na mulher, pegou e jogou a guitarra na cama, com que ele jogou, quebrou a guitarra na parede, e aí é foda. E você não fez ele pagar outra? Então, ele não tá numa situação boa ultimamente e ele tá vendendo uma guitarra pra me pagar. Pega a guitarra dele, você é idiota. É, né? É se pensar. Caralho, velho. Pensando nesse negócio, a gente tem um amigo que era pra estar participando hoje, que ele se fudeu em relacionamento. Quem nunca? Bem nessa parada de jogar coisa, sabe? Ele tava lá na discussão com a mulher dele e tal. Não, porque você é maluca. Não, maluco é você. Não, quer ver como eu sou maluca? Então, pegou e jogou o DS dele no chão, tá ligado? 3DS. O 3DS dele no chão. Ainda. E ele tá com ela até hoje. É, gostar de se fuder. É, gostar de se fuder. É, fazer o quê, né? É, mas em histórias de se fuder, tem gente que gosta de se fuder. Peraí, só pra complementar a parte de compra, a minha segunda vez que eu me fudi com compra é quando eu tava montando meu PC. Faz uns 5 anos, pelo menos. Eu tava conversando com um rapaz do serviço, que o pai dele traz coisa do Paraguai, e eu falei, quero montar um PC que dura um bom tempo. Então tem que ter peça fudida pra ele. Ah, beleza, tal, fizemos uma cotação lá, eu trouxe todas as peças do Paraguai e fui montar. Eu coloquei a placa-mãe e tal, beleza, e todo mundo sabe que colocar processador é foda. É. É uma bosta, porque você encaixa ele lá e quando você puxa aquela alavanquinha pra encaixar ele, você fica pensando, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Bem isso. Pois é, a placa-mãe de 600 pau quebrou. Caralho. Sério. É, o slot dela quebrou, não sei o que aconteceu, se o processador encaixou mal. Paraguai, não vai trocar. Pois é, sem garantia, sem porra nenhuma, tive que gastar mais 600 pau em outra. Que barato, delícia. Sai caro. Exatamente. Ela é bem barato, né? Você vai pagar 600 pau na placa-mãe e tomar no cu, né? Não, mas no Paraguai você pagou 600 pau? Do Paraguai, na época que tava 2,50. Pô, mas era 600 conto aqui também? Por que você não... Não era. Ah, aqui... você comprou outra no Paraguai depois? É. Ah, tá. Aqui era quanto? Uns 800. Ah. Então, mas quando é assim, tipo, uns 200 conto a mais, eu prefiro pagar os 200 conto a mais e ter uma segurança do que... Então, a segurança seria a mesma, mas no final das contas, a garantia, não sei se cobriria a jumentice. Ó, teve uma que eu me fudi. Eu não sei se eu me fudi. Eu fui comprar numa loja. Vou citar o nome da loja pra que as pessoas não comprem lá com o Suede. Não, mentira. É. Foi na Musical Grellman. É uma loja online do Rio de Janeiro. Não, Grellman. É processo G-R-E-L-L. Processo vindo, moleque. Não, processo caralho, porque o site tá até fora do ar de tanta reclamação que teve. Então, não sei se a loja física eu sei, é assim que era também. Muito barata as coisas. É tipo o nego que comprou na hora de mix, né? Sim. Não, mas até então, pô, tava sendo bem avaliado, o sistema de comprar seguro, ok. Eu encomendei um Epiphone Jumbo, violão. Uhum. Pô, eu... Puta violão fudido, né? Tava 1.800 conto. Não, mas na época tava mais barato também. Caraca. Porque o dólar tava bem mais baixo. Ah, sim. E beleza, né? Passa um mês, não chegou o violão. Pagamento já e lá. E eu reclamando, pagamento já lá. Passa 2 meses, não chegou o violão. Eu liguei pros caras. Ah, então é que a gente tá sem o violão no estoque. Ah, meu amigo, mas eu já paguei o violão, cara. Como vocês estão sem no estoque? Não, não tem. A gente esqueceu de tirar do site. Falei, pois é, e agora? Aí, agora você pode escolher esperar chegar ou pegar outra coisa. Aí eu peguei um piano eletrônico que depois eu vendi também. Ah, só que se tivesse piano. É, só que se tivesse... Se fosse o violão, estaria com ele até hoje, né? Pois é. Nossa. Nesse negócio de compra, eu lembrei de uma história que agora que não tava nem na minha pauta. Eu, na época que eu comecei a trabalhar, teve uma época que eu ganhei um aumento bom. Assim, meu... É da TV? É. Ah, tá. Entrei naquele site lá do que representa o país que tem no hemisfério norte, no nosso continente. Com a cor do PT? Isso. E fui lá, promoção, televisão. Na época, a TV de 32 polegadas de LCD era top. Top. E de R$1.800 tava por 1.300. Eu pensei, porra, tô trabalhando que ganhando bem, não gasto com bosta nenhuma, vou pagar um negócio desse à vista, né? Sim. Paguei, beleza. Felizão, uma semana pra chegar, uma semana nada, duas semanas nada, um mês nada. Conclusão, acho que eu gastei mais com ligação pra aqueles filha da puta do que com o dinheiro que eu gastei na televisão em si. E 3 meses depois tava em casa. 3 meses depois. Não, tanto que essa loja teve uma época aí que ela foi proibida de vender no Rio de Janeiro. Foi logo depois, foi nessa época da minha compra. Exato. Porque muitas das compras que eles anunciaram de promoção lá, eles não estavam entregando. Então, o tribunal proibiu essa loja de vender no Rio de Janeiro enquanto não acertasse tudo que tinha de atraso. Mas aí eles pediram pra se fuder também, né? Exato. Mais histórias? Eu tenho minha história da minha sina de celular com chuva. Nossa, vai que depois eu já emendo. E o Eric também deve ter também. Ah, o Eric é o moedor de celular. Não, teve um dia que eu cheguei... Ah, eu fui numa festinha de faculdade, né? Começo, primeiro ano de curso. Suruba. Cheguei bem louco em casa, pisei em cima do celular. Nossa. Tá de parabéns. O celular tudo trincado. Eu só fui ver no dia seguinte que o celular tava trincado. Cara. Já, no meu caso, foi o barato que sai caro. Mas o que eu paguei barato não foi nem o celular. Eu gosto bastante de viajar de moto. Eu tinha uma motinha bem maior na época e tal. E fui no encontro de motos em Planura. Planura? É, Planura. E Planura fica? Planura fica na divisa de Minas. Tá. E fomos pra lá. Eu comprei uma barraca que falava que era impermeável e tal. Pequenininha, mas dá conta. Chegamos lá, é chuva a noite inteira naquela bosta daquele encontro de motos. Não tinha impermeabilidade que dava conta. Não, teria, se a filha da puta da barraca realmente fosse impermeável. Mas ela ficava suando por dentro, escorrendo, sabe? Quando a água entra aos pouquinhos e começa a cair. E adivinha o que tinha embaixo da goteira? O meu Galaxy S2, que na época era um celular foda. Uhum. Aí foi-se embora meu celular e eu fiquei um tempão com um celular rosa de... daqueles normais, assim, com um teclado físico. Sim. E tal. Destino. Mas só pra ficar usando. Rosa. Depois de um tempo, eu fui pra Américo Brasiliense, que eu tava fazendo uma filmagem com o nosso irmão mais velho lá, e eu tinha um celular melhor. Não era um top de linha, mas era um Motorola Razr Eye, que era o celular com um processador Intel. Fazia pouco tempo, fazia um ano que eu tinha ele. E na volta, deu uma chuva em Araraquara que encheu quase todas as ruas de lá. E nisso eu tava voltando bem, a uns 40 por hora, mais ou menos, numa rua que, na minha cabeça, não tinha valeta nenhuma. Só que tinha. Nisso que eu passei na rua, passei em uma valeta cheia d'água e o protetor do cárter do carro virou pra trás e a placa saiu na água. Nossa. Aí eu saí do carro pra ver o que tinha acontecido, que tava arrastando no chão, olhei embaixo e tal, entrei no carro, fui pegar o celular pra fazer uma ligação, pra tentar chamar alguém e tal. Adivinha o que tava no meu bolso, que eu saí embaixo da chuva? O celular. Ou seja, fudeu o celular, não podia ligar pra ninguém, fiquei preso na chuva também. Tive que ir de casa em casa ver quem que me emprestava o telefone pra ajeitar a situação, esperar mais uma hora pra porra do guincho buscar lá e que eu gostoso, tive que morrer, hein? Mais um celular. Celular eu também tenho dessas, porque... Você tem atual, né? Não, calma. Não, celular eu sei, eu venho me fudendo sempre. Porque quando eu era menor, na época dos meus 14 anos, quando eu tinha 14 anos, eu era bem de vida, digamos assim. Porque minha mãe tomava conta de um estabelecimento, eu tinha sociedade com a minha mãe, trabalhava um pouco lá, trabalhava em outro lugar, então eu ganhava bem. Café.com. Não, ainda não. Day by day. Ainda não. Hã? Restaurante day by day. Não. Eu trabalhava no Arapuca e minha mãe tomava conta do Bar da Mel. Então eu tinha sociedade lá, porque eu ajudava lá e ficava com um pouco de lucro, e trabalhava no Arapuca à noite e ganhava também o dia. Então eu tinha uma grana legal. Tanto que eu tinha coleção de uísque e tal, facas e tudo mais. Aí, beleza. 14 anos tinha coleção de uísque. Eu sempre fui apaixonado por bebida. Pô, comecei a beber com 12, hein? Eu com 13. Pois é. Vocês então... são precoces pra caralho. Aí, então, beleza. O que que aconteceu? Eu pedi um celular pra minha mãe. Eu tinha um celularzinho, um chinfrim na época e tal. Pedi um celular pra minha mãe, um celular da hora. Ela me chegou com um celular de R$700. Naquela época, R$700 era foda, né? Era. E, assim, era um daqueles de abre e fecha. Flip. Não, não era flip. Era abre e fecha. Ah, aquele flip slide. Não, é, flip tipo é o slide. Slide. Não, é o abre e fecha mesmo. Flip. É o flip, caralho. Flip não, caralho. Que desliza pra cima. Não, não. Isso é o slide, porra. Ah, tá. Então, beleza. É um flip que parecia um carro, o celular, que tinha um MP3 por fora. Você mexia por fora no MP3 dele e tal. Era aquele da LG, não era? Sony. Sony, se pá. Sony Walker. Muito louco o celular. Eu tive isso. Aí nos covernights da vida, caiu no chão, perdi o celular. Tá, perdi não. Eu tenho ele até hoje, mas não funcionou nunca mais. Beleza. Isso no meio do ano. No Natal, eu conversei com a minha mãe. Ô, mãe, eu vou cuidar bem agora, prometo. Você pode me dar outro celular? Aí juntou um pouco de dinheiro meu, um pouco de dinheiro dela, e eu comprei um flip. É o slide. Um slide também de última geração, fudido. Ele jogou o slide pra frente, o celular foi. Não, era um metade celular. Metade do celular louco. Foi embora. Beleza. Aí, tava na época desses adesivinhos do salgadinho da Alma Chips. Nossa, né? Você colou adesivo no celular, velho. Não, calma. Era um adesivo legalzinho, simplesinho. Ah, devia ser. Simplesinho. Aí eu colei um adesivo, isso já fazia uns quatro meses que eu tava com o celular. Eu colei um adesivinho assim atrás, tal. O celular não pegou nunca mais. Ué? Nunca mais pegou o celular depois desse adesivo. Eu fiquei tentando entender, assim, tipo, será que deu conflito capeta, né? Com a bateria, puxou a ima de alguma porcaria satânica, não sei. Nunca mais funcionou o celular. Depois desse dia... Você tentou levar na garantia? Sim, falou que tinha que trocar não sei o que lá, não ia compensar. Mas tava na garantia. Garantia, devolve, porra. Eu não sei o que aconteceu na época, a gente acabou deixando quieto, não lembro. Mas, não, aí vocês fuderam porque você foi burro. Então, eu não sei, alguma coisa aconteceu na época que eu não lembro. Burrice. Talvez. Burrice. Sempre é burrice. Não entendo muito bem o que você fala. É, eu fala sou de uma burro. Maneira burra. Eu sou burro. E beleza, depois desse dia, minha mãe me falou e eu decidi também, nunca mais eu vou ter celular caro, tá ligado? Porque eu fodo celulares. Mas hoje você quer jogar Pokémon GO e como você faz? É, eu sei. Assim que a situação melhorar, eu vou... Você quer jogar Hearthstone? Você então, vai fazer o quê? Cara, assim que a situação melhorar, eu vou comprar assim um celular. Parar de se fuder, né, cara? Ouvintes, doe um celular pro Suede. Eu aceito. Pro Suede? Você que é um moedor de celular também daqui? É verdade. Meu motor já tá funcionando faz 2 anos, né? Não faz chamada, mas funciona. Tá sem tampinha de trás e você não sabe nem onde deve estar esse negócio. Ah, só, ponto. Hoje, o meu celular, ele não faz mais ligação, não recebe ligação, tô sem WhatsApp. Eu te dei um chip. Você me deu um chip, agora eu vou ter WhatsApp. Quer dizer, novo. Eu te emprestei um chip. Emprestou um chip, e é isso aí, é nóis. Então, tem uma história, não aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã, né? Teve um dia, teve uma vez que ela comprou um... Meu sobrinho queria um tablet de aniversário. Ela foi lá e comprou um tablet bem vagabundo, né? Da Foston. Uhum. Aí esse tablet foi umas 3 ou 4 vezes pra garantir, pra assistência técnica. Sim. E aí, toda vez que vinha, dava um problema, ela mandava de volta pelo correio, por Sedex. A última vez, eu acabei mandando de volta sem querer. Porque, tipo, veio o tablet, ele foi no nome da sogra da minha irmã. E aí, a última vez que foi, acho que era... Não lembro o nome da velha lá. Ah, vamos colocar lá, Dona Jumentina. Jumentina. É, não, só um nome fictício. Ok. Tomara, né? Porque... Aí, o... Dona Sanderson. Enfim, aí o carteiro, isso que o carteiro chega em casa. Bom dia, mora a Dona Sandra, a Dona Jumentina aqui? Falei, não conheço nenhuma Dona Jumentina. Ah, tá bom, eu vou mandar de volta. Terceira tentativa de entrega. Manda Nossa. De volta pro... Nossa! Aí no mesmo dia, o tablet do Pedro tá demorando pra chegar, né? Você não viu um carteiro que veio aqui? Eu falei, não sei de nada. Não sei de nada. Aquela cara de cu, tá, né? Não sei. Tá esperando até hoje o tablet. Não sei quem fui. Ué, teve uma vez que eu fui pra Gramado, Rio Grande do Sul, que tava indo com a faculdade, né? No Festival Mundial de Publicidade. E é uma história de quase morte aí, né? Que foi engraçado que, assim, todo mundo no avião, né? Feliz. Pô, segunda vez pra Gramado, aí, vamos beber pra caralho e tal. Beleza. No meio do caminho, senhoras e senhores... É, o cara falou senhoras e senhores e jogou o avião para baixo. Mas, assim, sabe o que é você sair do banco do avião? E, assim, depois que ele falou senhoras e senhores e não terminou e começou a jogar o avião pra baixo, falei, fudeu muito. Se o cara não terminou de falar o que ele ia falar e tá jogando o avião pra baixo, depois, né, ele fala, ah, acabamos de passar por uma zona de turbulência, a gente precisou fazer uma manobra. Filha da puta, cara! Levanta e toma no seu cu, caralho! Exatamente, precisamos, né, de calças limpas, por favor. Foi uma história de quase se fuder, né, mas Nossa. Foi, puta que pariu, velho. Senhoras e senhores... Senhoras e senhores... Exatamente, cara, como é Vamos morrer. Nossa, cara. Quando eu tava voltando do Rio Grande do Sul também pra pousar em Campinas, tive uma situação parecida aqui. Quando eu saí de lá, tava com o tempo limpo. Quando voltou, tava bem fechado em Campinas. Nossa. Tava chovendo e tal. E começou a dar muita turbulência. Eu que se foda, a turbulência não derruba avião mesmo. Fiquei lá jogando meu Vita. Mas o cara do meu lado... Turbulência não derruba avião, mas piloto burro derruba. Mas se foda, que eu vou fazer o quê? É verdade, isso é. Não se foda, deixa lá. Aí, mãe, o cara do meu lado tava numa situação que tava dando dó no dele. Nossa. Ele tava lá se apertando na poltrona. Sabe como você tá com vontade de cagar e não pode? Tem que ficar se segurando. Segura os apoios de braço ali. Que nem... Ele tava assim mesmo. Mas depois de um tempo estabilizou e tal. O piloto desceu bem com o avião e pousou, tudo beleza, tudo maravilha. E deu tudo certo. Não, mas nesse dia eu aprendi a esperar o pior quando o piloto começa a falar e para. Puta que pariu, cara. Na verdade, quando você tá no avião e qualquer você coisa acontece. Não, que se foda, você vai fazer o quê? Você vai pular na asa e depois pular de lá de cima, segurando uma gaivota que tá voando e cair tranquilo no chão? Ia ser legal, né? Ia ser legal. Você não vai fazer nada, velho. Você não tem controle na situação, que se foda. Justo. Começa a rezar. Acima de tudo. Tem umas histórias que não pode contar. Alguém, rapaz. Tá, tem uma bacana aqui. O cara que aprendeu a beijar com a mãe? Não. Com a mãe? Não, isso é história pra outro podcast. Que medo isso disso, é história, cara. Isso é história pra podcast de tabus e sexo. Tá. Deixa pra... Que medo disso! Tá, teve uma vez, foi um aniversário meu na chácara de um parceiro nosso do Crânio, que foi 2 dias. Você contou já? Churrasco. Não? Não? Sim. Na história de churrasco, história de churrasco. Contou história de churrasco, verdade. Do mussarela batendo carro. Tá, então se vocês quiserem saber como o mussarela bateu o carro e como a gente ficou cagando e andando pra isso, escuta história de churrasco. Vai, próxima história. Eu. Esses tempos atrás, pra quem não sabe, esses tempos atrás, caralho, ano passado já, sei lá quando, teve uma época que deu uma chuva fodida aqui na região, que bloqueou a estrada e morreu gente. Fudeu o canil. Teve um cara que saiu, que foi imbecil, foi atravessar a estrada alagada, teve a moto arrastada e morreu. Eu dei tanta risada nisso, cara. Isso eu tenho que entrar e contar, por quê? Porque eu estava vendo a cena. O que acontece, né? Tinha um trecho da Washington Luiz alagada, o pessoal lá na época era Triângulo do Sol, que tomava conta da estrada. Cipá. Depois foi vendida, né? Tava lá, né, impedindo a galera de passar e tal. E a água, tipo, tava batendo no joelho dos caras. Os caras estavam em pé, lá na água, batendo no joelho. Só que assim, eles estavam na frente do caminhãozinho deles lá. Se caísse, o caminhão segurava eles, né? Chegou um cara de moto do meu lado. E ele começou a acelerar. Eu fiquei pensando, não tenta, cara. Por que você vai fazer isso, velho? Não tá na sua hora ainda, sabe? deu vontade de baixar o vidro e falar, não, cara, não tá na sua hora ainda. Tá? Mas tava. A vida é mais bonita, não faz isso. Mas tava na hora do cara. Army Awards, né? Aí o que acontece? E tava ele e uma mina. Cara, o caminhão não tava passando. O caminhão não tava passando. Tava ele e uma mina. Acho que foi... você tava na agência. Eu tava na agência. Foi o dia que eu... Foi um dia que eu cheguei 1 hora e pouco atrasado na agência. Normalmente eu chego 40 minutos atrasado. Nesse dia foi 1 hora e pouco. Eu não sei por que eu tava antes de você, mas tudo bem. É, porque você foi com sua mãe. Se pá. É verdade. Aí, vamos lá. Eu olhando assim pro cara, pô, não tenta, né, velho? Não tenta. O cara tentou. Tipo, tava na hora dele. Ele falou, a vida não é tão legal assim. Está na minha hora. Sabe aquele comercial? Não sei se está na hora dessa passageira que está comigo, mas vamos ver. Sabe aquele comercial? Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. É bem por aí. Então. Aí, né? Beleza, o cara foi tentar passar. A moto caiu, a moto foi embora. O cara foi embora. A mina foi embora. Eles ainda tentaram segurar na grama lá, tá ligado? Não, mas só o cara que foi embora. A mina tá viva? Tá, ué. Que eu saiba, era só um tiozinho que foi embora. Não, tinha uma mina junto. Morreu? Então, tá. Aí o cara foi encontrado morto rio abaixo. Alguns metros de lá. É, rio que não existia ali naquele momento abaixo. Então, aí deu uma bosta violenta, caiu o pedaço da pista e tal. E eu trabalho em São Lourenço do Turvo, que é uma cidade satélite de Matão. Então, satélite. Pra entrar lá, você tem ou estrada de terra ou a ponte da entrada da cidade. Aquela bosta caiu. E então, o que a gente teve que fazer? Vamos passar pela terra? Com aquela puta chuva que tava dando, é impossível. Sem trator, não tem como. Fomos dar a volta. Tivemos que ir até Itápolis, pra depois voltar pra Washington Luiz. Só que na Washington Luiz tava tudo bloqueado pra cá, porque também tinha caído um trecho da Washington Luiz, abriu uma cratera gigantesca. Então, da Washington Luiz, tivemos que ir pra Taquaritinga, pra depois ir pra Matão. Só que, pra Matão direto, também não dava. Porque se tava tudo fudido, Washington Luiz fudido, você vai passar pela estrada de dobrada de Santa Ernestina? Nem fudendo. Então, fomos até Monte Alto pra voltar pra Matão. Caraca. Isso, a empresa tinha soltado a gente bem mais cedo. Acho que era umas 4 horas da tarde. Normal era sair 5 e meia. A gente saiu às 4 da tarde e chegou em casa 8 horas da noite. Maravilha. É uma bosta, gastamos combustível pra caralho. Imagina. Bacana. Pagando pedágio, foi uma merda. Eu não sei porquê, mas eu lembrei de uma história que eu quase me fugi também aqui. Época de várzea, né? Tava eu e um amigo meu, Xamã, eu tava lá trabalhando no bar, que eu citei antes, e falamos assim, ó, hoje tem overnight, né? Beleza. Vamos levar a goró daqui e já endoidando, tal, tal, tal. Só que minha mãe não pode saber, tal, porque senão ela vai encher o saco. Aí beleza, pegamos uma garrafa de vodka e uma de menta. Trouxemos aqui pra República, que antigamente era onde meu pai ficava, ele deixava a chave lá, que a noite ele não ficava, era rap nossa de zoar. Colocamos no congelador, beleza. Assistindo o show do Pink Floyd, que era ia ser Pink Floyd cover, assistindo Pulse, lá, tal, curtindo Minha Mãe Me Liga. P da vida. Falando que precisava falar comigo, que é uma responsabilidade muito grande, e eu já sim, tá ligado? Ela perguntou onde eu tava, e não sei o que lá. Aí eu já sim, tá ligado? Não passava um fio naquela época. Cortava não passava, agulha. Cortava agulha. Ela chegou lá, P da vida, e nessa hora o Xamã até se escondeu, tal, pra levar a bronca sozinho. Aí a hora que eu abri a porta pra ela lá, ela falou, você me larga a televisão aberta, não sei o que lá, sem os cadeados. E se passa... Você larga a televisão aberta? Televisão aberta. É, porque tinha uma televisão... É porque não era Sky, por exemplo. Não, entendi. Porque tinha que trancar a televisão com cadeado à noite. noite. Quando a gente ir embora. No estabelecimento, não em casa. No estabelecimento. Você tem que explicar esses detalhes. É um caralho, a televisão, né? Ficava lá na grade. Aí você deixa a televisão sem cadeado, não sei o que lá. Vai que... Ainda bem que eu fui lá agora à noite pra fazer não sei o que lá. Que isso nos repita mais, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu dei uma respirada e tal. Eu tava dando risada na cara dela. Até foi cagar depois, né? Nossa senhora. Aí depois não encheu a cara e foi pro show. Falando de cover night, teve uma vez que não foi comigo. Eu vi que tinha um cara meio solitário lá, né? E a galera tava fazendo mosh pit, né? Pulando no palco e tal. O cara quis pular pro meu lado. Ah, eu lembro disso. O cara quis pular pro meu lado e só tinha eu. Ele pensou, se cair é fofinho mesmo. É, o cara pulou. Eu dei um passo pro lado, o cara meteu a cara no chão, velho. Eu lembro de um cara que... Uma pessoa que tinha mania de pegar a latinha dos outros e beber. Nossa. Você lembra? Lembro. É você mesmo. Eu acho que até sei quem é. Aí teve um amigo meu que falou, vou fazer merda com ele, vai ver só. Tudo saco cheio dessa mania não, dele. Não, não era eu, não. Era. Não era. Ele mesmo me falou esses tempos atrás, era assim. Não, não era. Ele foi lá e mijou dentro da latinha e ficou lá, que tudo delícia. Bonitão. Não fui eu nessa. Pau, na hora que ele pegou assim, não, toma isso aí, não. Deu um tapa na mão dele. Não, não era eu, não era eu. Quem que era? Não, era outro cara que tinha mania de pegar a lata dos outros bebê. Eu não pegava lata dos outros pra beber. Só que daí eu fui pegar desse. Mas quase eu bebi mijo nesse dia. Só que daí foi mijo na roupa, tá? Nossa. Porque o cara, tipo, eu fui beber, ele, né? Ele deu uma coitada do ser... vôlei, sabe? Ele deu latinha. Tapa na mão, tipo, voou mijo na minha roupa. Nossa. Sabe? Fui no banheiro na hora, lavei. Tipo, quase... Ainda bem que tava calor pra caralho. Se tivesse frio que tá hoje, não. Mas encharquei minha camiseta de água. Nossa, foi uma merda. Mas quase... Nossa, quase bebi mijo nesse dia, cara. Se fudeu. Aí, mas eles tinham feito isso pra outro cara, não lembro quem que era. E, ia ser engraçado. Eu falei pra ele, tinha que deixar. Não, como assim? Deixar. Eu não sou assim. Vai tomar dos outros? Se foda, vai comprar sua. Não, eu conheço gente que... Bom, enfim. Mais alguma? Não, você falou de mijo. Tem uma história que meu pai me contou uma vez. Sabe que peão é a pior raça, né? Raça lazarenta mesmo, né? Zoeira é foda. Ele disse que uma vez teve uma treta lá com dois caras da condução. Até deu merda depois que o supervisor ficou sabendo lá, né? Diz que um pegou o desodorante do cara e mijou dentro do desodorante. Nossa. Aí o cara, nada burro, né? Percebeu, né? Saiu mostrando pra todo mundo, assim, desodorante. Aí teve o cara, não, isso aí é mijo. O cara se acusou, né? Falou, então você me aguarde. O cara foi lá e cagou no sapatão do outro. Nossa. A hora que o cara colocou aquela meia branca. Velho. Caralho. Eu conheço um cara que quando não gostava de... Ele viajava de moto também com a gente. Quando não gostava dos eventos, que o pessoal ia, era muito cuzão e tal, ele ia no banheiro, que normalmente oferece um lugar pra você tomar banho, ele desrosqueava o chuveiro, cagava dentro e botava de volta. Caramba! Isso é central demais, velho. Eu conheço gente. Vamos lá. Nomes fictícios, eu vou chamar esse cara de Equino. imagino. Tá bem bosta. Eu acho que é o mesmo cara que eu dei um tangão, arranquei a cueca dele e joguei no vizinho. O cara, ele gostava de contar lorota. Ele tinha vindo de uma outra cidade, uma cidade grande, consideravelmente grande. Vamos chamar de Viadópolis. Viadópolis. Ele veio de Viadópolis, o Equino. E ele sempre se gabava de várias coisas, né? Porque e o detalhe é que, assim, ele sempre se gabava em questão de mulheres e de quanto ele tocava bem. Aí, tocar, né? Bem, a gente, só que assim, viu que não questão fazia, de, né? Mulheres era sempre, pô, peguei uma mina de olho claro. Era sempre olho claro, sabe? E era sempre uma menina que a gente conhecia. Sim. Aí... Tem uma época que a gente fazia direto churrasco, ou pegava pra beber mesmo na casa do amigo nosso, e foi no fim do ano isso daí. Aí o Equino chegou e a gente tinha preparado uma música, que é o Legendary Equino. Ele chegou, desceu do carro, mas sabe quando você desce do carro, fica apoiado meio na porta, olhando o movimento e tal? A gente começou a tocar Legendary Equino. Terminamos, e o cara falou, vocês já me zoaram, agora eu vou embora. Entrou no carro, foi embora, tá ligado? Canta um pedaço pra gente. Cara, eu não lembro. Não, deixa aí. Foi esse cara não, aí era, que não era tem. Umas coisas tipo, I am the master of my universe. They call me liar, but I'll show they are wrong. I'm so sexy, the girls love me. Gray eyes, blue eyes, everybody needs me. Daí Legendary, Equino. E por aí vai. Ele já vai não, saber on que the é guitar, ele. I am the god. Ele vai saber que é ele. É. E esse cara também, ele sempre falava que pegava as meninas, mas era sempre alguma menina que a gente conhecia. Esse cara aí que não tinha pai. Exato. Maldade. E aí essa... Teve uma, várias vezes já que chegaram na frente da menina assim, perguntando, ah, é verdade que ele ficou com você? E ele, a resposta era unânime. Eu não, esse moleque feio. Então assim, ele pedia pra se fuder. Hoje ele melhorou bem, é gente boa, sabe? É, ele já se recuperou, foi pra uma instituição responsável, então, assim, cuidava dele. Se vocês estiverem ouvindo, Aquino, eu gosto pra caralho de você, mas naquela época foi foda, cara. Era pau no cu pra caralho. Então, teve um amigo meu, nomes fictícios, vamos chamar ele de série de TV. Série de TV com 8 temporadas e o final não tem sentido. Enfim, ele gastou 900 conto no telefone, não pegou a mina e é isso aí, fim de podcast. Tchau, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast, mas o que acontece? A gente quer saber de histórias em que vocês se fuderam. Então, você, ouvinte querido, que está ouvindo, afinal você é um ouvinte, não poderia estar assistindo, a não ser que você tenha deficiência visual. Mas enfim, conta pra gente histórias que vocês se fuderam. Portanto, envie pra gente as histórias que vocês se fuderam pra gente dar risada, comentar no próximo podcast. Envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Eric. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí, ou você pode entrar no nosso site, entrar na aba de contatos e mandar por ali, eu não vou pedir pra vocês repetirem. E não só isso, não só histórias que vocês fuderam, mas mandem também o que vocês acharam do podcast, o que vocês estão achando do site. Se vocês quiserem escrever pra gente, mandam pra também escreverem no site, aliás. Opinião. Manda também, não dá dinheiro. No site. Não, sim, digo, sim, é que a gente falou no começo. É nóis, e na vida, assim como nós estamos reunidos aqui hoje. Por quê? Porque nós somos amigos. Sim, nós somos. Um ajuda a construir a história do outro, correto? Com certeza. E então, na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso, vamos agradecer àqueles que fazem dos nossos dias melhores. Primeiro parceiro, E-Fighters. Segundo parceiro, HQ. Terceiro parceiro, X-Infinity Games. E é isso aí. Falou, galera. Hasta. Até mais. Então, eu não tava gravando, agora tá gravando. Caralho, ó, tem gente fodida aí. Fala comigo, Suélio. Olá, tudo bem contigo? Tudo bom comigo. Que bom. Que bom, tudo bem contigo? Mais ou menos. Ok, estou gripado. Pedro, como tá você? Eu tô uma bosta também. Tô com sono, então, querendo ir dormir, então vamos terminar logo essa porra. Juntamos as pessoas certas pra gravar esse podcast, ok, vamos lá. Easter egg? Vamos lá. Cara, eu não me escuto, velho. É uma bosta. E a frase? Pode usar frases de pessoas fodidas. Tipo? Time Ascente. Time Ascente. Você pode falar, oh yes, oh god. Não. O nome do podcast vai ser... Só me foda nessa merda. Sim. Tá. Eu vou usar uma frase de uma pessoa fodida. Vai ser, olá, seres providos de carbono. Idiota. Frase idiota, sem criatividade, mas é essa mesmo. Não consigo pensar em nenhuma. Okay. Também não. Até você, Pedro. É. Coisa tá feia mesmo, hein? Um, dois, três e... Pera. E aí, velho? Caralho, mano. Isso, Tá. Chega. E aí, velho? Game of Thrones. Assim, selinho. Não? Eu acho que não tem ensinar a beijar, caralho. Eu acho que deve ser. Não, mas eu acho que deve ser uma coisa de criança, inocente, um selinho. Não, quando a pessoa não tinha, beijar. Não era criança, não. Beijar? Eu acho que foi um negócio meio Game of Thrones, né? Caralho, não. É um negócio meio Bíblia. Eita. Tem específico que eu ia falar. Caralho, na Bíblia tem gente que beija a mãe? Tem gente que come a mãe. Eu não li a Bíblia, não, se foda. Depois de Adão e Eva. Caim e Abel. Caim e Abel, e como popularam? Tá, que eu foi nascer da costela, da espinha, apertava espinha, saiu o Vini. Tá, vamos voltar, isso aí vai ser cortado. Não, mas a parte do Caim e Abel nasceu o Vini, vamos deixar. Você não viu o Vini do Porta dos Fundos, que a menina tá apertando a espinha, e saiu o Vini verdade, de dentro? Verdade. Então, uma série de TV... Pera, caramba. Então, o série de TV com 8 temporadas e o final não tem sentido. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda, deixa pra lá.